Navio Pirata 33, Três Patinhos na Lagoa, ou qualquer coisa assim. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Hit that house, yeah, nigga, tell me is you with it, yeah bitch. Home invasion was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, yeah bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond let it burn came on. Alô, alô, amigos e amigas com olhos de vidro e perna de madeira de lei. Cuja exploração é proibida nas florestas do Brasil. Eu sou o Fernando e nós estamos de volta com mais um Navio Pirata, o podcast da Max Rebel. Voltando novamente, né? Depois de uma edição. Uma turnê. World Tour, né? Eu diria. Uma World Tour por Curitiba, uma belíssima cidade de Curitiba. Cara, tudo funciona aquela merda daquela cidade. É impressionante. É uma boa cidade, né, cara? Mas é mesmo? Tipo, certo, busão, chega tudo, na hora. Tudo funciona. Tudo funciona, cara. Eu conheço muita gente de Curitiba, lugar, eles falam na cidade, assim, glorificam, mas. Cara. É verdadeiro, então. É mó brisa, cara. É. E bom, o nosso novo amante de Curitiba é Pedro Falcão. Olá. Eu que já gostava de Curitiba, já tinha ido pra lá algumas vezes, mas tipo. Dessa vez eu só fiquei verdadeiramente impressionado com a gentileza da galera, assim. Eles... Ah, é? Sério, a galera, cara? É muito educada. É muito educada, cara. É surreal, assim. Eu só fui uma vez pra Curitiba, quando eu tava fazendo um tour, entre aspas, aí, ó, pelo sul do Brasil, pra promover Ragnarok Online. Louco, tá ligado? A gente com uma van, assim, fomos por várias cidades do sul, assim, nas lan houses, então não sei o quê. Isso. Mas é, enfim, hora, também temos o nosso outro Curitiba no honorário, Daniel W. Ponto. Eu mesmo, cara. Eu não era a primeira vez que fui pro Curitiba também, eu já tinha ido tocar algumas vezes lá e tal. Mas foi a primeira vez que, tipo, eu vi a cidade, né? Porque todas as outras vezes envolvia ir pra um lugar e daí voltar pra São Paulo, certo? É. E realmente, as coisas funcionam lá, as pessoas são extremamente educadas por lá, cara. É muito, muito engraçado isso. É. Em algum dos shows você gritou, a gente te ama, Curitiba? Não. Ok, que bom. Alguma vez, eu sempre quis saber, alguma vez vocês já falaram, olá, cidade tal, e era cidade errada? Não. Não, se bem que eu acho que o Max já deu uma dança. Já? Aí o primeiro estrelinha, né? E como estrelinha que erra a cidade no show, acho. Erra a cidade é foda, né? Foda, né? E o nosso Rio de Janeiro, você tá em Vitória. E o nosso não curitibano, porém brasiliense, não honorário, mas não sei, de fato, né? De fato, né? Van Depp. Tudo bem. É bom ter os nossos queridos aqui de volta depois da turnê deles e vamos gravar aqui esse Navio Pirata número 33. Né? E a gente falando tanto de Curitiba porque metade da Max Rebel estava em Curitiba, né? Esteve em Curitiba durante o último fim de semana e tal. Pois é. Para um rolê muito louco chamado Gibicon, né? Pois é, cara. Que a gente veio falando sobre ele nos últimos programas e tal. A gente tem toda uma agitada aí da participação da Max Rebel lá na Gibicon. Uhum. E o Falcão e o Daniel foram lá e tal. E, meu, como é que foi esse rolê loucão aí, cara? Cara... Foi loucão. Foi realmente loucão, cara? Foi, cara. A gente chegou lá na quarta-feira, tava um frio escroto demais, assim, tipo, demais. Uhum. E eu fui burro, eu falei, não, tá quase verão, né? Vai tá quente, Curitiba. Nope. Não existe quente Curitiba. Quente Curitiba na mesma frase é complicado, assim. Pelo menos, tipo, não é duradouro, não é uma frase que é válida por muito tempo. Assim. Sei. E aí a gente tava. A gente chegou lá, beleza. Né, trombou. O legal é que a gente tinha vários amigos de lá, que a gente fazia tempo que a gente não via. Mas, pô, foi muito divertido porque a gente ficou na Gibicon, a gente. Foi primeiro que era em um lugar muito bonito, era um tal do Portão Cultural lá, que fica na Zona Sul de Curitiba. E era tipo um parcão gigante, assim. Então, tipo, tinha várias árvores, era tudo bonito, sabe? Da hora. Legal. Era um baita prédio legal. E a gente montou a nossa mesinha lá fora e tal. A gente levou um banner pela primeira vez. Um banner satanizado, né? Satanizado. O primeiro dia passou com uma cruz invertida na testa e tal. Exato. né? Pra acalentar o coração das pessoas que ali passavam. Uh-huh. E aí a gente também se deu bem porque a gente ficou num lugar muito da hora. A gente ficou meio que um rolê meio Turma do Fundão, assim, sabe? Sei. Tipo acampamento de verão, assim, sabe? Uh-huh. E aí a gente ficou com o pessoal ali da Beleléu, que faz vários trampos loucos, insano, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Também teve o pessoal do... como é que era? Velociraptor Pirata, se não me engano. É, alguma coisa assim. Nossa! Que eles eram uns caras super talentosos com aquarela e tudo, assim. Eles faziam uns desenhos bem legais. Uhum. E também teve o Vitor Moura, que a gente tinha falado no último podcast. E os caras... O Marco Oliveira, que acabou de ganhar o HQ Mix. Uhum. 2014 agora, que vai ser nesse sábado. E, porra, foi da hora, cara. Era, tipo, só os maloqueiros no fundo. Animal. Ali. Então foi muito louco. Vendemos um monte de gente conheceu a Max Rebo. Animal. Pois é. Uma coisa que a gente ficou surpresa é que as pessoas, tipo, elas ficavam. Elas ficaram surpreendidas quando a gente falava que tinha um podcast, tinha outras coisas. Tipo, poxa, vocês têm tudo isso também? Assim, tipo... Que é trabalho, né? É, cara, a gente faz várias fitas. Assim, tipo... Inclusive, eles devem estar ouvindo pela primeira vez hoje, verdade, né? Muito espero que sim. Olá, novos ouvintes de Curitiba. Tudo bem. Exatamente. Então, muitos deles, tipo, estavam ouvindo isso pela primeira vez hoje, assim, e, tipo, eles estavam, tipo... Eu acho que eles estavam... Sei lá, existe um certo choque em conhecer a Max Rebo, assim, porque esses caras fazem umas piadas sobre obesos mórbidos. Caramba. E aí fazem uns pôster loucos de videogame, essas histórias de vikings caçando dragões. A gente é um pouco doido, moto, né? Assim. Vocês dois começaram a Max Rebo anos atrás, mas. Tá indo. Essa é a essência, né? Da Max Rebo é justamente a. E foi um evento justamente pro pessoal de quadrinhos ir lá. Exatamente, assim, foi bem parecido. Foi ainda bem naquele mod como tá rolando o FIC, né? Como rolou há alguns anos já. Pode crer. Que, meu, é basicamente um encontro dos quadrinistas mesmo, assim, sabe? Independentes brasileiros. Tava praticamente todo mundo lá, né? No FIC ainda cola bem mais, assim, quadrinistas em geral, assim. Tipo, você vê toda a gama lá. Lá tinha bastante indie mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, tinha uns independentes mesmo, assim. Tinha bastante mesa. Bastante mesa mesmo, assim. Animal. Então, foi muito legal. E a galera comprava mesmo. Compra, cara. Eu lembro que chegava gente na nossa mesa falando assim: ah, não, olha esse pôster, vou ter que levar, eu acabei de deixar 100 conto na mesa do lado, tá ligado? Tipo, uou, mas deixa os preços... mais 100 aqui, então... Os preços, no geral, eram justos, né? Não, super, porque é um pessoal independente, acho, né? Acho legal isso. Então é tudo, tipo, preços módicos, assim, né? Porque não dá pra ficar cobrando o olho da cara pelas coisas, porque, porra, não dá, justamente, né, pra dar oportunidade pra tu não cobrar mais. É um bom jeito de comunidade, assim, de... Não vamos colocar o preço caro pra geral, porque senão os caras vão cobrar 2, 3 quadrinhos aqui e acabou, né? Não vai poder trabalho dos outros. E grande sucesso os volumes impressos da Max Rebo. 2, 3. Sucesso, cara, de público e crítica. Público e crítica. Várias pessoas curtiram. O que de comentário você recebeu, Daniel? Ah, assim, cara, a Corny foi a revelação da Gibicon, né, 2014. Né? O bagulho vendeu que nem água no deserto. E não mais engraçado a comparação, considerando que a gente tá praticamente num deserto hoje. Tá ligado? Nossa, tá sim, muito quente, foda. Não, mas dos nossos volumes, dos nossos três... Também, muita gente conheceu lá na própria Gibicon, assim, e tal. E gostaram. Gostaram, a galera ficou surpresa, assim. Engraçado que, tipo, até quando eu tava vendo os prints que a gente imprimiu, que inclusive a galera do Convés escolheu, né? Uhum. Alguma galera ficou meio surpresa, assim, né, com... Conteúdo? Com teor, assim, né? Tem que você tá soltando... Teve algumas mães que ficaram meio chocadas, tá ligado? Eu não tinha paciência, assim, tipo, deveria ter, mas eu não tinha muita paciência pra galera que chegava e achava meio absurdo as coisas, assim, já de cara, já de, tipo, olhava assim... Nossa, mas isso daqui não é para crianças. É, minha senhora, tem um bong na capa. Claramente não é para crianças, sabe? Tá escrito merda na capa da revista, né? Tipo, exatamente. Tem as palavras drogas e merda, hein? Mas eu acho que isso ainda vem nessa geração mais velha que acha que tá gibi, quadrinho, videogame também, próprio videogame. Sim, sim. Que esses marmanjos estão jogando videogame, falando de games. As pessoas não entendem ainda que, pô, tem uma cultura toda disso atrás. Tanto que isso acontecia, uma coisa engraçada que acontecia lá, era chegava assim, sei lá, uma senhora e falava: nossa, isso daqui é ótimo para os meus filhos, ou avisar os meus filhos. Fala: oh, senhora, lê a senhora também, às vezes a senhora gosta e tal. Exato. Não, essas coisas, eu não gosto muito dessas coisas e tal. Aí eu olhava pro marido dela, que tava do lado rachando o bico, assim, como lendo umas as histórias, assim. Sabe, isso acontecia, tipo, direto, assim. Essas crianças, né? Essa juventude fazendo os quadrinhos, essas revistinhas. Pois é, assim. É, mas aí eu acho que a palavra mesmo é preconceito. Não. Rola. Preconceito da parada. Mas é porque, tipo... Eu não tô falando que é mal, não é que é as pessoas são más, só não entende da parada. Sim. E nem é culpa também deles, assim. Sim, tipo, o mercado de quadrinhos brasileiro por até, sei lá... 5 anos atrás, era dominado basicamente pela Maurício de Souza. Sim. Maurício de Souza Produções e Marvel e DC, Marvel, né? DC. E era só isso que tinha e acabou, entendeu? Você fala quadrinho, as pessoas olham pra isso só. E então tinha muita... Tanto que uma pergunta que era muito engraçada que faziam pra gente era: mas vocês fizeram isso daqui? Tipo... Sim, óbvio que é pra gente. A gente veio aqui, sabe? Foram tipo... crianças vietnamitas, tá ligado? A gente comprou crianças chinesas pra. A gente botou elas pra fazer o quadrinho e depois moeu pra fazer coxinha de ossobuco, né? Exato, exatamente. Exatamente. Então é foda, cara. Rolava essa certa. Descobrimento, assim, por parte de um certo público. Pode crer. E ainda mais na parte que uma hora a gente ficou fazendo ali autógrafos, assim, na parte de lançamentos, de destaques e tal. Uhum. Que ali era bem na entrada, né? Então, a galera que entrava ali, tipo, não sabia muito bem o que estava acontecendo, e vinha uns caras, tipo, autografando, devem ser famosos, estão dando autógrafos. Não, vamos pegar um autógrafo pra vender no eBay, porque vale muito. Então aí vinha a galera pedir autógrafo, e era tipo, beleza, mas por que você tá pedindo meu autógrafo? Eu perguntava assim, legal, mas por que você tá pedindo meu autógrafo? Porque você tá aqui dando autógrafo. Beleza, mas... pelo menos dá uma olhada no meu trabalho aqui, então, quanto o autógrafo. É engraçado isso, né? Justo. É foda, mas é engraçado. Então, pô, foi maneiro, então. Foi louco, foi bacana. Foi legal. Bacana. E a gente teve ajuda de um camarada, né? De um dos bucaneiros, cara, que foi lá. Eu preciso contar essa história. Por favor, conta. Cara, isso foi seguinte, velho. Quem não conhece, o Makoto. O grande Makoto, ele é do interior aqui paulista, se não me engano, de Ribeirão Preto. Aí ele é de Cravinhos, se não me engano, a família dele é de Cravinhos. Sério, que coisa. E ele se mudou recentemente lá pra Curitiba. Exatamente. E ele é um cara muito gente boa, assim. Ele é muito boa pinta, assim. Ele é muito vivo, né? Um cara muito... Sempre falando coisas e tal. E aí ele... A gente chegou lá no sábado, logo depois do almoço, a gente viu ele, assim, oi, tal. Ele se apresentou, eu sou Makoto, tal, bacana, tal. Eu sei que, assim, cara... Ele falou que... Não, eu faço vendas há anos e tal. A gente, então senta aí e faz umas vezes, né? Vamos ver essa história. Uhum. Cara, o que eu sei é que é o seguinte: do momento que ele deu oi pra gente até a hora que ele já tava virando pra gente, onde é que tá o dinheiro? Eu preciso pegar o troco aqui e já, tipo, começar mexendo no dinheiro, já começar a passar no cartão, as coisas assim, tipo, deu 10 minutos, cara. Sabe, assim, deu 10 minutos, assim, foi você tipo... Você nem entendeu o que aconteceu. Né? Não deu tempo de entender o que aconteceu, de repente a gente tava vendendo que nem água, assim, tipo... E vendendo que nem água mesmo, assim, as pessoas passavam, só davam uma olhadela pra mesa, vem cá, você, o pôster aqui, R$15, blá, blá, blá, e aí começava a falar e as pessoas, tipo, levavam, assim, tipo, elas eram obrigadas a levar, sabe? Levou, não me interessa porque levou, mas levou. Nossa, e era impressionante, o cara é muito bom nisso, assim, aí... Porra, beleza, né? Tipo, nossa, fizemos as vendas pra caralho, assim, no sábado. Uhum. Aí o último dia, que era domingo, a gente, relaxa, né, Pivoto? Pivoto, ó. Makoto, Pivoto. Se querer, saiu um Pivoto aqui. Falou, Makoto, relaxa, você não precisa aparecer. Tipo, mano, foi animal aí, tipo, pô, valeu por tudo e tal. Tipo, a gente pagou um monte de breja pra ele depois. Uhum. Né? Tipo, sempre bom. Aí ele... Não, pode deixar, apareço e tal. Ela fala, não, então apareça mais tarde, né? Relaxa, não se preocupe. Ele, não, beleza. No dia seguinte, a gente estava indo para... Era feriado, né? 7 de setembro. Então, o nosso ponto de ônibus a gente estava fechado porque estava passando a parada militar. Pode crer. E a gente tinha que pegar um táxi até um outro ponto e aí de lá pegar um ônibus que era um pouco longinho do nosso hotel, né? Aham. Aí a gente foi, pegou, beleza. Aí assim que a gente desceu do táxi e entrou para pegar o ônibus... De repente o Raoni sentiu uma cutucada, assim, nas costas, assim. Ele virou... Era uma Makoto, cara. No ônibus? Tipo assim, entrando no ônibus. Aí, no ponto que a gente tava. Ele, caralho. Tipo, e aí, cara, cheguei agora também. Tipo, como assim, Makoto? Você chegou exatamente quando a gente chega, tipo, pra ir. Tipo, como você consegue fazer isso? Ele, cara, não sei, tava aqui, cheguei aqui na hora e tal. De fato, assim, isso compõe o que chamamos de a lenda Makoto, né? A lenda de Makoto. O Daniel deu um nome pra ele, né? Qual que era? Lorde das Vendas. Lorde das Vendas. Só LDV Makoto. Lorde das Vendas Makoto. Porque ele realmente é, velho. O moleque vende... Mano... É impressionante. Não sei nem como descrever. E ele ainda é programador, cara. Ele sabe, assim, sim, além de tudo, ele é tipo um programador fodido aí, tipo... Makoto, muito gente boa, cara. Eu conheci ele. Tem muito buco aí, né? Talentoso. Tem, pra caralho. Eu conheci ele através dos outros amigos e tal, por amigos em comum. O cara é muito, muito, muito firmeza. É. Muito obrigado pela sua. Pô, por ser o Lorde das Vendas, muito cara. Muito obrigado por ser o nosso Lorde das Vendas. Lorde de verdade, vendas. Makoto. Você é sempre bem-vindo e vamos fazer coisas legais. Aliás, cara. Eu acho que na Max Rebo a gente, tipo, não tem que ter diretor, VP, tá ligado? Gerente, tem... não, é Lorde, tá ligado? Tipo, o Daniel é o Lorde dos desenhos, tá ligado? É Lorde dos... O Van Depp é o Lorde dos cliques. The Click Lord. Vamos pensar nomes, mas infelizmente esse é meu foco. Eu sou obcecado com clique, métricas e nerdices. Então aqui só tem Lorde. Todos Lordes, cara. E todo mundo que ouve também é Lorde. Exato. Lorde dos Lordes ouvintes. É, somos todos Lordes dos mares. Doces Lordes. Essencialmente. Mas muito bem. Muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa lordal. Ficamos muito felizes com a nossa visita a Gibicon. Sim. Queremos voltar para Curitiba, né? E daqui a pouco vamos falar sobre como vamos replicar essa experiência da Gibicon em algo, digamos, mais paulista. Na sua casa. Na sua casa. A gente vai aparecer na casa de tudo. Yeah! 3 da manhã. Muito bem. Claro. Vamos fazer aquela pequena pausinha lordal e já voltamos. Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. Navio Pirata 33 de volta. A gente não esqueceu que tem churume pra falar hoje, né? Sempre também. Tem, né? Sempre tem, né? Tem. A gente tentou evitar nos últimos dias, né? Exato. A gente tirou férias do churume, essa que é a verdade. Depois do 29, que foi o dia foi do churume. Entendeu? Até hoje tô me recuperando emocionalmente daquilo. Pois é. Então a gente voltou com o churuminho hoje. Churuminho. Van Depp, por favor. Então. O churume de hoje, eu acho que é inevitável, não sei quanta gente acompanhou o caso do Ray Rice. O Ray Rice é um jogador da NFL, do time do Baltimore Ravens, que inclusive ganhou o Super Bowl tem 2 anos atrás, e ele fez uma jogada que sem ele não teria como... O Falcão tá aqui falando pra fazer um... Famoso blow the mic, né? Não queria, boquete é palavra feia, mas... eu estou com esse microfone aí, fico pra baixo. Eu fiz gestos obscenos em direção ao Van Depp aqui, enquanto ele estava falando sobre um assunto... Exato, me estabilizou completamente, desculpa, de pensamento. Desculpa, mas... volta. Focou inapropriadão. Dessa vez foi. Não tem como, esse gesto aí, enfim. E eu não sei quem viu... o TMZ, né? Claro, sempre o TMZ tá no meio da treta, né? E aí eles lançaram... Eu quero saber como esses caras sabem. Esse tipo... Cara, o TMZ é tipo a encarnação de todas as velhas fofoqueiras da janela da história, cara. E é um bagulho meio mágico, né, cara? As coisas brotam lá. É impressionante. Eu sei que, tipo, a minha esposa assiste Gossip Girl pra caralho, assim. Pode crer. Então, tipo, o TMZ é tipo, tá ligado? As coisas brotam, assim, entendeu? De repente tem uma fofoca bombástica, tá ligado? Parece que é realidade, sabe? Total. É bizarro. É porque eu acho que também, claro, a gente tá brincando, mas virou o centro, né? As pessoas sabem que isso dá uma grana a vender pra eles. Eles têm uma puta estrutura. Já viu, por exemplo, o canal deles, assim, passa, eles fazem um clipe, não canal, mas assim, na própria TV, na TV AK, passa 15 minutos, aí mostra a reunião de estúdio, eles, assim, vendo as fofocas, é uma coisa tão ridícula. Mas enfim. Eles divulgaram um vídeo, porque há uns meses atrás saiu um vídeo do próprio Ray Rice, e o que ele fez? Ele tava arrastando a mulher do elevador, e ela... Sabe, ela tava nocauteada, mas a gente não sabia, ela tava dormindo, né, dormindo, que eu parecia que tava bêbada. E ele puxa ela num jeito, só o gesto, assim, porque ele até dá um totozinho com o pé, uma coisa assim, pô, você vai fazer com tua noiva, enfim. E aí suspenderam ele por 2 jogos, né. E pra quem não sabe, a NFL tem muito problema de disciplina, de muita gente vai presa, seja por violência doméstica mesmo, que é um grande problema na NFL, e também drogas, né? Maconha, por exemplo, é impressionante. O Ray Rice foi suspenso por 2 jogos quando saiu essa imagem inicial. E tem outros jogadores que pegaram 6 jogos, 8 jogos. Teve outro que pegou 1 ano porque ele teve 3 vezes ele foi pego com maconha, saca? Enfim, e aí essa semana saiu o vídeo do que aconteceu mesmo. Não sei se todos viram. Não sei se todos viram. É pesado. Então, eles entram no elevador, estão discutindo. Ele chega, né? E o Ray, pô, jogador de futebol americano. Os caras são uma pedra, né? Os caras são uma pedra. Por mais que eles não sejam mais altos. Era aquilo que a gente tava falando, acho que uma vez, quando perguntaram sobre como era no Canadá e tudo mais. Que, tipo, cara, existe uma outra espécie de ser humano que se chama jogador de futebol americano. E norte-americano. De basquete. De basquete, que é tipo assim. Eles são músculo puro. São seres humanos, tipo, muito maiores do que você já viu, assim. Geneticamente, a gente não é homem. Você vê um. Tipo assim, eu posso dar minha atitude de ser homem, mas geneticamente eu não sou homem. Esses caras são homens. Enfim. voltando ao assunto sério, você vê ela dar um empurrãozinho na cara dele, assim, mas assim, sai, né? Porque o cara agressivamente, ele vai pra cima dela. Uhum. Ele dá um empurrão, acho que pega um pouco na cara dele, mas aí ele empurra ela, ela vem pra cima dele e dá um socão. Ela vem de novo e dá um socão e apaga ela bate a cabeça na barra e desmaia. Tipo, foram dois com a esquerda, assim, canhota, que pegaram em cheio, né? Nossa. Né? E aí o quê? Beleza, isso só saiu esse vídeo essa semana, ele já tinha sido suspendido, ele tava elegível, ele podia jogar essa sexta, ele já podia, tipo, pedir pra voltar pro time e tal, ia voltar, ele ia jogar domingo agora, com certeza. Mas como saiu, ele foi cortado da equipe e provavelmente banido da NFL, né? Porque teve uma repercussão péssima agora, mas a NFL não lidava bem com isso. A violência doméstica para a NFL era inferior, assim, né, na seriedade, do que fumar maconha, sabe? E agora volta esse papo, né? O que, que ela fez para provocar? Você vê que ela empurrou ele, mas calma aí, né? Tipo, falta isso, claro que começa esse papo, aí volta essa discussão do machismo escroto. Eu tava lendo sobre isso hoje, que saiu a notícia de que justamente a Electronic Arts vai tirar o Ray Rice do Madden, né? Vai tirar. E aí eu tava pesquisando sobre isso, vi até a esposa dele soltou uma declaração, né? Péssimo. Defendendo o cara, né? Não entendi. Destruíram a nossa vida, tá ligado? Porque suspendeu o cara, tá ligado? Porque eu não sei quem é essa mulher, tipo... Beleza, ela fala isso porque o cara ia ganhar muita grana, ele tava prestes a renovar um contrato de centenas de, tipo... Esse cara às vezes fecha um contrato de 5 anos, 90 milhões de dólares na NFL, E a NFL, diferente da NBA, por exemplo, a grana nem é garantida. Então, os caras fecham uma grana de 90 milhões em 6 anos, 5 anos, 30 milhões é garantido por 2 anos, sabe? Aí, se o cara... Então, por exemplo, eles cortaram ele e não vai ganhar um centavo. Não tem mais salário dele, sabe? Pode crer. Ele tá... Eu não sei se é isso que tá incomodando ela, tipo, tem violência doméstica... Não. Se ela entende que isso é normal, aí eles... É uma doença. Tem um aspecto psicológico foda, assim, né? Porque você vê, a imagem é muito forte. Aconteceu isso, pra quem não lembra, outro caso, assim, desses... Se for falar desses casos famosos, aconteceu com a Rihanna. E do Chris Brown, né? Teve uma piada péssima que uma mensagem de texto do Chris Brown pra Rihanna. Não tinha câmera naquele carro, não, né? Não tinha... Nossa. Tipo, pesado, né? É, exato. Porque, assim... O que aconteceu com a Rihanna foi... Não tô falando que é pior, mas se vocês viram a cara dela, vocês viram a descrição de, tipo, ele pegou a cabeça dela de baixo, mordeu a orelha também, enfiou... Nossa, aquilo lá... Como alguém consegue ouvir Chris Brown depois disso, eu acho bizarro, assim, sabe? Eu não consigo desassociar... eu gosto da música dele com ele sendo... Tem gente que fala isso, né? Tipo, mas a música dele e tal... Primeiro que a música dele já é uma bosta. Com esse caso da Rihanna, a música do Chris Brown sempre foi uma merda. Mas, porra... Como você consegue, cara? Eu não consigo. Ainda mais que, tipo, ele falando de uns negócios. Baby, tal, tá, só que... Não, acho surpreendente. Cara, você canta no ouvido da mina e depois dá um tapão nela? Sabe? Acho impressionante que o cara ainda tem uma carreira depois daquilo. Tá ligado? Mas uma carreira... E muita mulher, já vi uma compilação de tweets, tipo... Chris Brown can hit me anytime he wants, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Tipo, mulheres, adolescentes, assim. Assustador. Mas porque é normal. Porque, inclusive, pra muita mulher, infelizmente, elas são machistas. Tem mulher machista. Sim, sim. E parece que não falta que... é um caso normal, o cara perdeu a cabeça. Não, não é, cara. Sabe? Não existe. É uma pena que a mulher do Ray Rice, por exemplo, reagiu desse jeito, sabe? Inclusive, sabe o que é engraçado? Então, e é por isso, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, sim, a denúncia não precisa partir sempre da vítima. Uhum. Porque, como o moço falou, existe todo esse aspecto psicológico, né? E mais. Que a vítima raramente realmente consegue chegar às autoridades ou pedir ajuda e tudo mais. Às vezes ela mesma meio que se condiciona a achar que a culpa é dela mesmo, sim, né? Exatamente. É algo normal, Eu que mereci, ele tem razão. Exatamente. É, porque muitas vezes aí o cara depois chega pedindo desculpa todo bonitinho, sabe? Tipo, beleza, tu não pode perder a cabeça, mas você colocar a mão numa mulher, não. É, violência, né, cara? Todo casal justifica. Já gritou com o outro casal, mas não, vamos calma, sabe? Violência não é legal. Não justifica. Pois é. Mas é uma pena que, tipo, tem mulher que defende, que os homens estão justificando e assim, vamos ver, né? Eles falam, o Ray Rice tá banido da NFL. Daqui um ano ele volta. Porque um ano um time fala, O cara é talentoso, porque ele é muito talentoso. Então, não é um jogador qualquer um, ele é muito talentoso. Eu acredito, tipo, da mesma forma como eu acredito que seja importante fazer... ele cumpre uma pena em relação a isso. Também eu acho importante pensar que exista, de certa forma, eu sei que é estranho até pensar nisso, mas tipo, existe uma forma de que ele se, digamos, recupere, reforme, sabe? Assim, eu não acho Por exemplo, como aconteceu justo dentro mesmo da NFL, do cara que tinha um clube de luta de cães. Michael Vick. Ele tinha um clube de luta de cães ilegal, tá ligado? Ele foi preso, mas ele ficou preso dois anos e tudo mais. Ele tinha acabado de assinar um contrato enorme. E aí ele voltou depois, entendeu? Mas ele voltou por baixo, exato. Ele voltou por baixo, teve que ganhar a vaga dele. Exato. Três anos depois. Aí eu acho que tá bom. Tipo, entendeu? É importante a recuperação dentro do aspecto da sociedade. Mas eu acho que ele vai... Porque ainda mais que assim, no Brasil existe muito essa ideia de que penitenciário é um lugar, é tipo um círculo do inferno. Pela qual a pessoa tem que ir, sabe? Tipo, pô, penitenciário tinha que ser um pico onde o cara chega e fala, tipo, não, ó, você fez isso daqui de errado. Vamos aprender a não fazer isso de errado. Sim, nessa sim. O que adianta você prender um cara que vai sair mais violento da prisão? Isso, exatamente. O sistema, a ideia é certa, mas o método é totalmente errado, tá, né? Cagado, exato, exatamente. A execução é péssima. Exatamente. Tanto que passa pela questão de... Que vai ser o nosso próximo assunto. Mas sem, adiantando um pouco, passa pela questão de maioridade penal, né? Também. Uhum, também. Por que adianta você mandar a pessoa cada vez mais cedo pra cadeia? Você vai sair cada vez mais cedo pior da cadeia. Exato. O problema tá no sistema inteiro. Mas, cara... Brasil, né? Brasil de Raquel Xerezade é bandido bom e é bandido morto, né? Estamos adiantando. Vamos segurar aqui, daí a gente tem bastante tempo. Mas, aproveitando o gancho, vamos fazer outra pausa em Alordal. Eu gostei dessa pausa Lordal. Da pausa Lordal. E a gente, loja dos cliques foi foda, mas eu vou pensar em algo até o fim do podcast. E a gente volta já pra falar de um assunto extremamente importante. Navio Pirata 33 de volta. Pra falar de um assunto que, assim, a gente ia ter que falar nele mais cedo ou mais tarde. É verdade. E é melhor falar mais cedo do que mais tarde, pras pessoas terem tempo de pensar no assunto. Porque não é uma coisa fácil, né? É bem complicado. E nós vamos falar justamente de política e eleições. Exato. Motherfucking eleições. Que é uma coisa que todo mundo encara como uma coisa muito chata e tipo, que quer evitar ao máximo, assim, né? Mas é de suma importância. Então não pare de ouvir o Navio Pirata, por favor. Por favor. Inclusive em São Paulo existe, eu acho que ainda mais isso. Eu senti um pouco disso. Existe meio que um movimento antipolítica. Exato. É. Tipo, porque assim, a gente foi, por exemplo, agora pra Curitiba, e eu ficava meio temeroso, sabe, de tipo, será que eu converso com começar sobre política? Não, mas as pessoas conversavam. A galera é bem mais politizada por ali. E falava, tipo, assim, é porque eu acho que isso, tal. Numa boa, né? Tal, e eu acho que não, a galera discute sobre política, caralho. Não grita sobre política. Não grita, não. Não quer ficar defendendo um lado exato, só, fazia né? tempo que eu não conversava, sabe, assim, tipo, é verdade, esse ponto de vista é interessante. Pode mesmo, ser muito produtivo, né? Exatamente. Sabe? Com certeza. Porque justamente por isso, porque a gente sente que não só existe esse movimento antipolítico, como tem muita gente que tá meio perdida, né? Exato. E até acho que a gente mesmo, né? É difícil ter meio que certeza... Entender exatamente, né? Uhum. Porque o cenário político desse ano aqui no Brasil, principalmente na eleição pra presidente, tá muito confuso, né? Sim. Ainda mais pós a morte também do Eduardo Campos e tudo. E agora que começaram o horário político, começaram os debates e tudo. Sim. Começa a se definir mais ou menos os papéis de cada candidato, né? Mas mesmo assim é complicado. E é engraçado que existe ainda muito, eu acho que faz parte, grande parte dessa confusão se deve principalmente ao fato de que a gente só consegue enxergar 3 candidatos. Sim. Sabe, na eleição inteira. É, sabe? Isso é uma bosta, cara. É muito ruim. Eu acho que foda que além de 3 candidatos, a gente tem aí uma... Criou-se aí uma cultura de, tipo, a galera votar pra não votar em outra pessoa. Tipo, além de, vou votar em fulano porque eu gosto de determinadas coisas que ele tá propondo, Ao invés dele fazer isso, você pega e, tipo, e volta. Ah, eu quero voltar em fulano pra não voltar na Dilma. Ou... É, não, tem que tirar o PT, tem que tirar o PT, tem que tirar tipo, o PT. Tipo, e as pessoas não percebem que isso não ajuda porra nenhuma. Porque, beleza, você tá votando em fulano X pra não votar na Dilma, às vezes fulano X é pior, tá ligado? É, justamente, são duas coisas que a gente vê que é bizarro, né? Primeiro que é o tal do voto utilitário. A porra do voto útil, que né? Que é bizarro, porque que é basicamente você votar em alguém... Para tirar porque, assim, o outro. Pra não votar em outra pessoa. É, não, assim, na verdade, assim, eu tenho um candidato. É. Mas eu sei que ele não vai ganhar. Então, pra não desperdiçar, entre aspas, o meu voto, eu vou votar em alguém que tem mais chances de ganhar. O que é bizarro. Sim. É bem bizarro, né? É. Porque se todo mundo pensar assim, tipo, vão sempre as mesmas pessoas vão ganhar. E nunca, talvez, quem tenha uma ideia melhor e não tenha tanta chance... Exatamente. Poderia ganhar, né? O lance é que, aos poucos, assim, eu às vezes acho que o próprio sistema político, apesar de democrático... ele tem esse problema de que a representatividade em si é um pouco ilusória, assim, né? Uhum. De, tipo, a gente tem a ideia de que, não, beleza, as pessoas podem escolher os seus líderes e tudo mais, mas, tipo, já escolher entre 6 pessoas já não é muita escolha, né? Pra começo de conversa, né? É, e essas 6 pessoas estão lá justamente porque eles fizeram um trabalho político nos bastidores. Ah, não, esse aqui tem chance de ganhar, então bota lá, sabe? Exatamente. Não tem nada assim, não. Esse cara realmente é bom, tem as ideias. A política nunca vai ser isso, nunca, infelizmente. Exatamente. Mas, e é um problema porque também se cria essa ilusão, entendeu? É. Tipo, a gente é vendido a ideia de que tudo na democracia é justo e a sociedade é justa. E que se sair partido X não vai ter mais corrupção. Exatamente. E por outro lado, acho que... Eu não sei as pessoas de agora, mas a nossa geração nasceu muito, muito, muito com a ideia de que político é bandido. Porque a gente é a geração do Collor também. Que é a geração Sarney, Collor, quem cresceu nesse meio aí. Pós-ditadura, né? Nesse miolo político aí. E que supostamente devia ser, né, depois da ditadura de anos e anos... Pô, a democracia devia ser algo que tava positivo na cabeça do brasileiro, mas não foi, né? Primeiro... É porque nada se muda do dia pra noite, né? Tipo, a gente tem resquícios da ditadura. Foi uma mudança recente, tá ligado? Exatamente. Tipo, tanto que agora a gente tá começando a, tipo, pensar, por exemplo, em reformar a Constituição que foi feita após a ditadura, porque, tipo, as coisas mudaram, a gente precisa adicionar algumas coisas, retirar outras. Sim. Então, eu acho que, assim, toda eleição é importante, mas essa tá muito, pra mim, tá muito interessante, assim. Uhum. Primeiro, por conta disso, eu acho que, assim, no último ano a gente viu as tal dos movimentos de junho, né? Uhum. Que foram, que mudaram, sim, a perspectiva da política nacional, assim. Uhum. Os políticos, de fato, ficaram abalados, à esquerda e à direita. É, eles viram que tem gente aí. Eles viram, na verdade, que, tipo, bom... vai rolar alguma coisa, sabe? A gente precisa... Não tem essa ideia, não? Essa ideia romântica. Não, nós precisamos... Não tem nada disso. Sabe? O povo agora está ouvindo, blá, blá, blá. É. Meu Deus, temos que tomar cuidado com o povo. Não é isso, entendeu? As pessoas agora estão um pouco mais politizadas. Elas, se você fazer alguma coisa, elas vão pra rua, elas vão falar de alguma coisa. Isso vem com o crescimento apontar o dedo na sua cara. Cresce com... Mídia social. Exatamente. O Twitter é uma ferramenta muito poderosa se dá pra se usar da maneira correta. Exatamente. Mas o problema, por exemplo, pra mim, do ano passado, foi legal a vibe, eu fui na rua, foi uma coisa... Você sentia algo diferente. Uhum. Eu senti algo histórico, mas... Uhum. O meu problema, que eu sempre falo, ou seja, no bate-papo, no meu vídeo, é que adianta você ficar apontando governo corrupto, se ninguém tem senso de cidadania, sabe? Ah, sim. Por isso que eu falo... Beleza, a gente tá falando sobre as eleições, mas isso que me incomoda, sabe? Tipo, então tira o PT, bota esse, bota aquela, e aí? E aí você não vai fazer nada para melhorar o seu país. E aí a gente ainda vai continuar com a cultura do malandro, que passando a rasteira no outro, a gente... ganha na vida aqui. Sim. Uhum. Justamente, o político corrupto, antes de mais nada, ele é um cidadão corrupto, né? Ele é uma pessoa corrupta. Uhum. Apesar de, sim, de o poder corromper, existe uma propensão à corrupção, né? Claro, sem dúvida. O que é bizarro. E realmente não dá pra gente cobrar uma política honesta e limpa e tal, se a gente não tem atitudes limpas, né, na nossa vida e tudo mais. Eu sempre falo que eu acho que o cara que posta comenta no Facebook, tem que tirar, tudo nojento, tem que morrer, político comemorando a morte do Eduardo Campos, que nem conheci que era Eduardo Campos, muita gente comemorou a morte dele, é um exemplo que pode parecer bom, mas é o mesmo que ver a velhinha no metrô entrando e finge estar dormindo quando tá sentado, sabe? São coisinhas assim. Sim, sim, sim. Que eu acho que eu me irrito toda vez que eu saio de casa. Eu sou, claro, eu sou, às vezes eu me irrito facilmente justamente com essas coisas. Uh-huh. Essas coisas que me deixam. Eu sou muito emotivo. Você é emotivo nas suas discussões. Uh-huh. Eu não consigo não ser. Sim. Porque sobe o sangue é bizarro. Eu sempre falo, levanta. Cara, você vai levantar pra ela ou não? Eu tento quase que humilhar o cara que for muito babaca, né? Não, tipo, não sei. Tipo, você não vai levantar pra ela? Quantos anos você tem? Isso se eu tiver num dia ruim. Senão, cara, deixa ela saber. Uhum. Então, pode parecer besteira, mas é isso que eu acho. A essência do Brasil, sim, das pessoas, não muda. Então, não vai mudar nada. Então, beleza. Pode ganhar essa, pode ganhar Dilma, pode ganhar Marina. É. Tô nem aí. É. Eu acho que não... E é outra coisa que a gente comenta bastante aqui, é a questão da vilanização... Das pessoas e dos partidos, essa coisa toda, né? Que tipo, ah, não, porque PT é corrupto, não sei o quê, Petralha, não sei o quê. Não, tem muita gente ouvindo falando, ah, esses caras são tudo petista, nojento. É, e aí outro fala, coxinha, PSDBista, não sei o quê, tá ligado? Não sei o quê, bababababá. Crente, eleitor da Marina. É. Tipo, mano, não é assim, né, cara? É. Sim, é. Que nem uma coisa que o João Carvalho lá da do satirismo e tal. Ele postou... O louco do saco. É, o louco, vulgo louco do saco. Ele pegou... Não sei se vocês viram aquela campanha que estão soltando no jornal. Ah, você andaria num avião que o piloto fumou um beck, tá ligado? Uh-huh. Não, que comeu, porque ele vai... Não, que ele comeu... Um miojo com doce de leite. Miojo com doce de leite. Se é maconha, eu falei, não vai nem que ele fumou um beck. Né? Não precisa fumar, voar num avião que fumou... Mas se a maconha for legalizada, você estaria num avião com um piloto que comeu doce de leite com a via... Tipo, com... beleza, é uma péssima escolha de larica, mas... Não impede o cara de pilotar. Mas se a larica avião, do cara tá de escolha, quem você vai jogar? Gil, tudo bem, fazendo essa campanha sobre de ódio, de medo. É, de... E aí o João justamente postou no Twitter o seguinte: você votaria em uma pessoa que foi torturada na ditadura militar, mas permite que faça a mesma coisa com as pessoas na rua hoje em dia? Ou você votaria em alguém que defende a família tradicional, mas que bateu na ex-mulher? Sim. Entendeu? Sabe? E é muito bom. É fácil apontar o dedo e tipo, e falar, apontar, entendeu? As contradições e as hipocrisias e só, assim, né? Entendeu? Exato. É fácil, entendeu? É. Essa parte é fácil. Não existe uma facção política, um partido, um político que seja 100% bom ou 100% claro, ruim, entendeu? É uma coisa como. Que o Daniel, quando a gente começou a conversar política, tipo, mais velhos, assim, uhum. A gente falava, cara, política basicamente são jogos de interesse. E assim, fala-se disso como se fosse uma coisa ruim, mas não é isso. Uhum. Tipo, são setores da sociedade que têm certos interesses e outros setores da sociedade que têm certos outros interesses, uhum. Entendeu? Tipo, utopicamente, assim, idealmente falando, a sociedade teria que ter os mesmos interesses. Mas, cara, você não tem como equiparar os interesses de um fazendeiro do Mato Grosso com um operário de São Caetano do Sul, entendeu? Uhum. Tipo, não tem como você comparar esse tipo de perspectiva, sabe? Uhum. A sociedade brasileira feita de... Ainda mais nós, que temos muita disparidade entre classes sociais e tudo mais... Porra, não dá pra botar tudo no liquidificador e tentar... Achar que tudo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Brasil, então. Principalmente, né? Uma diversidade muito grande. Poxa, não tem como. A última vez que a gente viu, de certa forma, uma unidade, assim, na hora de eleição e tudo mais, foi, eu acho que, na primeira vez que o Lula foi eleito. Que uh-huh. Foi, tipo, eu acho que foi no primeiro turno já direto e eu tal. Eu não lembro, mas foi massivo. Foi massivo. Serra, sim, total. 2002, né? Isso. E foi massivo, sabe? Ali, beleza, tava todo mundo... Bom, é isso, tá ligado? Né? A gente tem que ir pra essa direção e tal. É. E dessa vez, questionava todo mundo... Ah, não, mas a Dilma tá fazendo um bom trabalho. Bom, agora eu vou entrando especificamente em cada um dos candidatos. É difícil não começar, entrar. Vamos começar pela nossa linda presidenta, né? É. Dilmona, ela virou... Dilmona, ela, mano, ela teve uma... Tem muitas, eu acho que ela teve muitas políticas boas, sociais, que ela continuou, que o PT deu início e tudo mais, e que foram a marca do governo no PT, e isso é inegável, tipo, até todo mundo fala, ah, não, mas Bolsa Família, cara, o Aécio Neves é a favor do Bolsa Família. Cara, tá Bolsa Família é um programa do PSDB, exato, tá ligado? Exatamente. Tipo, não tem um candidato ali, até a porra do Everaldo, sei lá, se pá, o pastor lá, até ele é tipo, não, a gente precisa aumentar o Bolsa Família, não tem o que fazer, todo mundo, isso é uma coisa que é necessário pro Brasil. Tipo, e pra quem se gosta... você não entendeu isso ainda, sabe? E pra quem gosta de pagar pau pra gringo, até lá fora já reconheceram. Na Suíça é 900 euros. Claro, que tipo, a galera, o mundo básico já falou que é uma boa ideia também. É bizarro isso, né? É, não tem essa, cara. O seguro-desemprego não tá pagando R$1.000 pro vagabundo. Tem seguro-desemprego em todo lugar do mundo, sabe? Não, mas as pessoas... Então, mas esse é o argumento pra... tirar Dilma, supostamente, exato, assim, de uns coxa. É. Você não quer ficar chamando ele assim, coxa, mas tem, é a realidade. Tem coisas que devem ser criticadas no governo do Dilma. Tem. Sim, tem inclusive, muito. Inclusive, até uma... existem rumores até, uh-huh, de que a própria Dilma entrando no governo, sendo reeleita, ela vai mudar o ministro da economia. É, que a economia no governo dela foi bem ruim, né? Estagnou nos últimos anos, sim, assim. E todo mundo fala, ah, não, mas é economia global. Sim, beleza, tudo mais. Mas, pô, a gente precisava de novas alternativas. Com então. Certeza, com certeza. E não, assim, não dá pra botar a culpa no estúdio sempre. A recessão exatamente foi em 2008, né? E o Brasil recuperou bem. Sim, o Brasil foi um dos melhores países, assim, na recuperação. O emprego, o número de desemprego abaixou e tal, mas... Exatamente. Isso na promoção, são 6 anos atrás já. Então. Sim, exatamente. Sim. Ou seja, é questionável. Eu acho que é importante a gente falar, e aí, galera? Acho que a gente precisa ver isso. Beleza, melhorou muito. Claro, nossa, cara, melhorou. O que melhorou nesses últimos 10 anos é, tipo, ridículo o que melhorou o Brasil. Assim, isso é inegável, assim. Uhum. Isso inclui até os projetos do Fernando Henrique no Plano Real, esse tipo de coisa. Tipo, porra, melhorou, desde lá melhorou. Que, isso é que fato. Apesar dos problemas que teve... o governo do Fernando Henrique foi uma base muito importante pro que existe hoje até agora, né? E existe até uma questão política que dizem nos bastidores que o Fernando Henrique facilitou, ele já viu que o PT iria ganhar as eleições, uhum, já tipo, antes de começar e tudo mais, ele de fato facilitou a transição, falando com mercados, enviando o próprio... O FHC mandou o Dirceu, uhum, para mercados tipo, importantes como os Estados Unidos e tudo mais, para falar com eles, para falar que tá tudo bem, uhum, e que o mercado... Porque isso que era importante, entendeu? Uhum. Mas essa unidade era importante. Sim, isso sim. Não é muito esse que é o negócio. Os partidos ficam tentando fazer o máximo. Os Estados Unidos é o maior exemplo disso. É. Uhum. Obama é eleito, a Câmara dos Deputados é republicano. E provavelmente agora nas eleições também que eles vão ter... Eles têm eleições cada 2 anos, muda tudo, né? Eles vão continuar. Aí o país não faz nada. Só que aí, lá é bem divulgado o que está acontecendo também. Então as pessoas sabem que a Câmara dos Deputados estão... E claro, tem uma decepção com o Obama, óbvio. Mas não é exclusivo do Brasil. E tem modelos piores ainda, sabe? Tipo, sim, sim. E é impressionante. Não adianta entrar um bando de idealista na política. E eu sou um cara que me considero muito idealista. Mas que não vai mudar, cara, porque os interesses vão ser X e... Isso que é complicado, a gente vai conversar sobre, vai ter 50 anos, sim, e não vai ter... Não, sei não vai chegar numa conclusão, né? Você falou do FHC, no mínimo facilita pô, a transição de poder, né? Exato, né? Exato. Uhum. E tem algo no Brasil que, inclusive meu pai é diplomata, ele tá falando, algo que é decente, que foi implementado, acho que, não sei se foi pelo FHC ou pelo próprio Lula, que assim, ele é diplomata, funcionário público, e na Rússia não é assim, em muitos países... Se muda o poder, muda tudo, né? Aqui não. Se mudar o presidente, for o Partido Verde, se for o PSDB, exato, não muda nada na carreira do meu pai, não muda nada na carreira do funcionário público. A máquina pública continua funcionando. Né? Isso pelo menos funciona bem aqui, exatamente, pelo que falaram. E assim, e aí beleza, né? Vamos pensar nos outros candidatos. Aí temos os outros candidatos. Ah, isso é uma coisa importante também para falar de política, ainda mais aqui no Brasil. Uhum. Que aqui no Brasil dá para se discutir política, assim, nunca é bom simplificar, mas se for simplificar, tem que ter na cabeça que existe basicamente dois tipos de política, que é políticas sociais e políticas econômicas. Uhum. No Brasil é muito interessante como funciona. As políticas sociais, em geral, elas são de direita. Uhum. No Brasil, elas são conservadoras. Por exemplo, o caso de que está acontecendo com drogas, é o caso que acontece com aborto e blá, uhum, blá, blá. É nós isso. Somos bem conservadores. A nossa a posição política brasileira em relação a temas de direitos humanos e tudo mais é bem conservadora. A posição até popular, né? O povo é conservador. Exato. Não importa exato. Mais, que é o que eu olho, assim, eu olho socialmente, assim, o que o candidato fala o quê sobre isso. E aí tem a questão da... E a política econômica, tradicionalmente no Brasil, ela é mais de esquerda. O que significa ser mais de esquerda, no caso, de política econômica. É protecionismo, mais protecionismo, menos protecionismo. Sim. Intervenção do governo. É, mais governo, menos governo. É, mais privado, mais público, e esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, mesmo com políticas neoliberais bem marcantes, por exemplo, no caso do Aécio, da Marina e do PV, de certa forma também, existe traços muito claros de intervencionismo em todas essas políticas, assim, sim, sabe? Sim, tipo, sim. Todos eles querem ter, tem muitos ministérios e muitas coisas para controlar a economia e blá blá blá. Tem tipo muita. No Brasil tem muito intervencionismo, por exemplo, oposto aos Estados Unidos, que tem que o tal do livre mercado tem uma liberdade muito maior, assim, sabe? Assim? E isso talvez funcione para eles, mas a gente não sabe aqui nunca deu muito certo essa história de livre mercado, pois é. Historicamente dizendo assim. Mas enfim, e voltando justamente para o Aécio, o Aécio, inclusive o programa dele é bem parecido, socialmente falando assim, até com o da Dilma, ele evita tocar em assuntos conservadores demais, polêmicos demais. Né? Ele pula desses assuntos, assim. E economicamente falando, ele é mais um pouco mais centro, um pouco mais à direita do que o resto, né? Tipo, soltar um pouco mais, tirar um pouco mais da mão do Estado. Exatamente, né? Assim. Claro que assim, se as propostas em si deles refletem ou vão refletir isso, já é outra história. Sim. Mas a ideia, e isso sempre foi historicamente do PSDB, é trazer essa coisa mais do neoliberalismo. Iniciativa privada. Iniciativa privada, fala-se bastante de privatização e de flexibilização do Estado. É, o próprio governo do Fernando Henrique foi marcado por várias privatizações, né? Exatamente. E acho que tem essa questão. O que acontece bastante com o PSDB é que eles têm aquelas ideias não tão progressivas de segurança pública, por exemplo, que eu acho que é um problema sério do PSDB. Assim, eles há muitos anos controlam, por exemplo, aqui em São Paulo, a segurança pública em São Paulo é uma vergonha. E dá pra ver como funciona bem aqui em São Paulo. Exatamente. Né? Então todo mundo sabe como deu certo. Exato, entendeu? Então existe toda essa questão. Agora, de novo, uma das grandes bandeiras do Aécio é justamente a política econômica, né? Ele quer transformar isso, quer botar o Brasil pra frente. Não sabemos como exatamente isso vai rolar, mas essa é a bandeira dele, assim. Ele é bem oposto à situação de política econômica atual. E aí temos a Marina, que é uma grande incógnita, assim. Porém, é uma figura muito típica da política brasileira, né? A gente já teve o Collor, a gente já teve outros... uma coisa meio... Jânio, assim, sabe? Jânio Quadros e tudo mais, que é essa coisa do tal do político salvação, sabe? O político que tem aquela imagem... Político Messias, né? Político Messias. Exatamente. Messias. Que se resume, basicamente, a grande frase de Marina antes de ela anunciar a vice-candidatura dela ao Roberto Campos, que era, não sou Eduardo, de... Mano. Eduardo. Roberto Campos é o... Vamos errar o nome. É o cara. E que é com o Eduardo Campos, que é não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro, sabe? É, tipo, sou o quito ali. Diga-me, deixa-te decifrar, Marina. Não, mas isso, tipo... Amorfa. Por exemplo, isso não... É que eu conheço... Eu pode chamar de gringão. Eu conheço muito a política americana. Eu me interesso mais. Eu não sei porquê. Desde... Isso... numa política americana, zero chance de ganhar uma eleição. Então, aí num debate desse, vou atacar isso. Exato, sinistro. Flip-flop, mudou de ideia. Por exemplo, os tweets do Pastor Malafaia aqui. Bastou três tweets do Pastor Malafaia pra mudar. Destruir a carreira dela. Ela não ia ser eleita nem. Entendeu? Exato, exatamente. É tanto que nos Estados Unidos existe uma questão muito clara, assim. De você vê, por exemplo, artistas e jornais e, sei lá, empresas logo antes das eleições definindo, a gente vai votar em tal, ou nossa alinhamento é com as propostas de tal candidato. Lá é importante essa definição, né? Porque eles deixam um pouco claro do qual que é a perspectiva que eles vão levar dali pra frente em relação às eleições, né? E o que é interessante, assim, né? Tipo, porque aqui no Brasil é igual, só que ninguém fala, só que é velado. Por baixo dos panos. Por baixo dos panos. Entendeu? Tipo, a gente vê como funciona, assim, tipo, pô, o Estadão sempre Eu acho que a única exceção, no caso, justamente são dos blocos políticos evangélicos, né? Exato, exato. Que eles deixam bem claro sempre quem que eles vão apoiar. E mesmo porque essa tradição, e a tradição religiosa, essa tradição de mistura política com religião, Estado laico não existe. Vem bastante dos grupos religiosos dos Estados Unidos e dos grupos conservadores religiosos. O Tea Party nos Estados Unidos. Exatamente. Mas agora os republicanos, por exemplo, estão se desassociando do Tea Party, porque é conservadorismo demais, exatamente. E assim não vai dar pra ganhar a eleição presidencial. O próprio PSDB também tá vendo isso, por exemplo, teve aquele tal, tem um candidato... Kit Gay lá. Exato, um candidato a deputado... Meu compartilhou isso no meu Facebook. Ele é deputado o quê? Estadual ou federal? Eu não sei. Eu acho que ele é candidato a deputado, não sei se estadual ou federal, e ele disse que o certo é homens gostarem de meninas e meninas gostarem de homens, e é assim que tem que ser, e então, portanto, ele vai distribuir um tal de kit macho nas escolas. Eu vi para isso, as pessoas. Tipo, uma regata, uma cerveja, uma Playboy. Uma regata. E aí eu fico. E a própria direção do PSDB falou que não apoia essas eles ideias. Fizeram uma nota oficial. Uma nota oficial que não era isso, não é isso que o Aécio Neves prega. Ele prega tipo, a igualdade e tudo mais. Eles mesmos também estão tentando mudar um a identidade. Vamos dizer assim. É um progresso pra quê? Pra ganhar a eleição total. Porque aí eu ódio, por mais que tenha muita gente que vota que concorde, tem um cara no meu Facebook que compartilhou essa bosta de kit macho. E achou que tá certo. Assim. Eu o xinguei de ridículo e tirei da minha lista. Tipo, eu não consegui não falar nada, claro, eu sou... Emotivo. Mas, eu sou motivo, sou bravo, foda-se. Bexiguinha das emoções. Bexiguinha emocionada. Bexiguinha não aguenta tantas emoções. Mas eu acho, cara, o Brasil ainda falta... Pra mim, por exemplo, o que me interessa... O candidato que me chama a atenção sempre quando fala as coisas sociais. Se é a favor do aborto, da legalização da maconha no casamento gay, você tem minha atenção, sabe? Exato. E aí, o que mais você tem pra falar? E a Marina é justamente o oposto de tudo isso, né? Tava falando dela. Não, e aí o que é interessante da Marina foi que, tipo, ela sambou, ela patinou loucamente por várias propostas. Nossa, porque aqui vou aqui falar, botar aqui na minha proposta sobre sim, casamento gay tem que ser oficializado. Ela quer agradar todo mundo. E tudo mais. Aí, não, 10 minutos depois, mudou de ideia. Pastor Malafaia falou. Aí já mudou de ideia e já foi, beleza. Aí esses dias também ela também falou, na proposta dela lá, porque tem que revisar a lei de anistia, porque a gente tem que ver os torturadores... Da ditadura, né? Da ditadura, um dia depois, porque na verdade é mudando de ideia aqui, porque na verdade eu acho que não, a gente... Vamos anistiar todo mundo? Isso já passou, temos que olhar para o futuro, e aquela demagogia... Isso é impressionante. Que a Marina é muito boa de demagogia, né? Enfim... Então, lábia, né? É lábia. Ela inclusive, lábia. Concorreu em 2002 contra o Lula, né? Exato. E ela parecia... E foi horrível. E ela... Aí, exato, ela tipo, o meio ambiente é algo que também me interessa, mas até no meio ambiente as coisas que falam sobre ela não... É que tem que lembrar que também é que políticas de meio ambiente nasceram da direita americana e da direita canadense, né? Que é tipo... Não é meio ambiente, é sustentabilidade. Sustentabilidade. E que são coisas completamente diferentes. Sustentabilidade significa como continuamos explorando o mundo sendo destruído. É basicamente isso. É basicamente negando, isso. Negando o global warming, negando que... Isso, exato. Nossa, as pessoas ainda negam aqui no Brasil nem... A maioria, assim, né? O planeta não tá aquecendo, não tem um buraco na camada de ozônio, não tem nada disso. Exato, exato. Tipo, cara, tipo, eu fico... Eu fico indignado. Ela tem ganhado espaço porque ela tá meio que se alimentando da polarização, da insatisfação com a os polarização, dois, né? Com os outros dois. Exato. Da Dilma com o Aécio, né? Porque ninguém tá falando de Eduardo Campos antes, entendeu? Tipo, era Dilma, Aécio, e aí ela aproveitou, entre aspas, tá, beleza, politicamente não tinha como não aproveitar. Ela teve esse boom, mas eu acho que ela tá caindo, né? Não sei... Supostamente ela vai pro segundo turno. Sim. Eu li hoje que o Aécio falou que se ele perder e se a Marina ganhar, ele vai ser a oposição ainda. O PSDB vai ser, não vai ser tipo mundo contra PT, assim, entendeu? E aí, beleza, esses são os três maiores candidatos, né? Recentemente saiu uma pesquisa, tanto do Ibope quanto da Datafolha, de que da Marina Dilma em primeiro, Marina em segundo, e aí elas vão para o segundo turno, e aí no segundo turno Marina leva vantagem, então basicamente está nessa situação, né? E, putz, o que é complicado, né? Sim. Ainda, tipo, ainda muita polarização, por incrível que pareça. Tipo, porque por mais que a Marina fale que se alimente, né, dessa polarização, ela faz parte dessa polarização. Faz muito. Essa que é a questão. Ela tenta se vender como não fazendo parte, né? Mas ela, na verdade, é parte pra caralho. Assim, é. Inclusive, ela se apresenta como não, uma nova política e nova. É, esse é o papo. Que não tem nada de novo, na verdade. São políticas já conhecidas e conservadoras. Ela defende o criacionismo nas escolas. Essas coisas. Que, aliás, uma coisa. Isso me lembrou que um absurdo lá do projeto de lei do Jean Willis. Sim. Que quer ensinar. Religião. Ele quer que tenha aulas de islamismo no currículo do ensino público. Pode ser. Teve isso? Cara, sério? Sim. O Jean Willis que tá com a proposta ali de da maconha, então eu tenho. O que me estranha, porque. Ele tem umas. Mas isso é meio. Eu não vi, né? Eu acompanhei até a página dele. Tem até vi, lá mas... no site da Câmara, tem. Isso é, ele gosta de integrar as coisas, mas aí é meio demais. Aí. Acho que ele entendeu que, tipo, o problema não é cristianismo, criacionismo no colégio, é religião, é religião enfiado goela abaixo da criançada, tá ligado? Exato. Sim, sim. E negando a ciência, que a ciência é uma coisa. São fatos, são coisas concretas, são coisas que aconteceram. Bom. E quando você nega a ciência, aí também. É difícil. Aí você. Bom, fora eles três, a gente tem. Que ficou. Pastor Everaldo, né? Que quer privatizar tudo. Que é uma solução bem, bem bizarra para as coisas, né? Uhum. Tipo, o Estado não quer fazer nada, privatiza tudo, tá ligado? O que a gente já viu que não é tão bom quanto se imagina que seja, né? Porque você deixa basicamente tudo na mão das empresas, que as empresas querem ganhar dinheiro e que se foda o mundo, sabe? Não existe uma responsabilidade social por parte das empresas. Exato, né? Exato. E falando dos candidatos nanicos, uhum. Tais dos candidatos nanicos, nós temos outros, assim, nanicos mesmo, nós temos, tipo, Levi Fidelix, que é conhecido, que uma caricatura. Ele tá uma piada. É uma caricatura política. Bigodão no debate. Ele é realmente super conservador e tudo, uhum. Tanto politicamente falando, quanto socialmente falando. Então, então não tem muito o que se falar do Levi Fidelix, assim. Tem também o José Maria, do PSTU, uhum. Que também é uma figura política já de anos e de carreira e tudo mais. Ele também não está recebendo nada de atenção, porque eu acho que o PSTU também ele compra um papel bem, bem pequeno, assim, na esquerda política ainda, uhum. Tipo, hoje em dia e tal. É meio complicado. Esses partidos de extrema esquerda, tipo PCO, PSTU... Ele sempre tem os candidatos deles. Tem, mas o pessoal me chama atenção. Eu gosto do pessoal. O pessoal cresceu. Mas ele também não é de tão extrema. Que esses partidos servem meio que um nicho, né? Do eleitorado, né? É, a Luciana Genro é a candidata. Ela é do PSOL. Justamente, né? Já que você mencionou, tem a candidata do PSOL, Luciana Genro. Ela está com, acho que, 1% de intenções de voto. Ela cresceu depois dos debates. Ela cresceu depois dos debates. E ela... assim como o resto do PSOL, o PSOL tem essa ideia de uma oposição à esquerda do governo do PT, assim, uhum. E eles que não têm... que é uma esquerda que já não é mais tão esquerda assim, né? Pois é, então, socialmente eles defendem os três que a gente mencionou aqui, pelo menos por isso que me chamam. Sim, sim, sim. Marcelo Freixo é um cara que eu acho interessante, mas... então, e aí ela tem essa coisa da... ela tem um pouco... de vez em quando ela esbarra em algumas caricaturas da esquerda, assim, também, de, tipo... Que é tudo culpa do capital, né? Escravos do capital, tá ligado? Exato. Aí você fala, porra, tá sério? Tá dando chance pra nego chamar de comunista, exato, né? Porque tudo é comunista. E como política, ela não é muito boa, assim, nesse sentido mais clássico de saber se apresentar na televisão e saber falar, Eu acho blá, blá, que no blá. Debate, você falou que não gostou. Eu achei que ela foi bem... Ela fica... Ah, sabe, é um pouco pedantismo de... Ah, eu vou te chamar de Everaldo, não de pastor, porque eu acho que não se deve misturar política com religião. Entendi, tipo, entendeu. Não precisa. Não precisa falar desse jeito, entendeu? Tiro no pé que a esquerda dá desnecessariamente. Isso, o tempo todo. É tipo, o tempo todo isso acontece, assim, sabe? Tipo, falando como se fosse criança, sabe? Sendo condescendente com as pessoas. Condescendente, não seja condescendente, não seja babaca, sabe? E você tem as ideias certas, você tem as ideias progressivas. No papel é muito legal, entendeu? Não precisa fazer isso pra... Tipo, exato. Fala o que você tem lá. E claro, mas é que assim, na política, num debate, esses negocinhos, eu não tô falando que chamar de Everaldo é idiotice, tipo, Mas tem esses, né, as alfinetadinhas, tem que saber jogar o jogo, mas ela não faz isso bem, eu sei, mas... Exato. As propostas, entendeu? No mínimo, me interessam. Só sim, isso. Sim. E assim, então tem essa questão, mas como o Vandep disse, ela tem essas questões sociais bem claras e bem da esquerda, assim. Definidas. Bem definidas, né, de sempre... De programas intensos de proteção a minorias Legalização do aborto, ela tá batendo bastante na tecla. Bastante sobre legalização também da maconha, etc. Casamento gay. Impressionante como casamento gay não legalizado. Exato. Mundialmente. O que tá esperando? Exato. Agora, o problema também que tem é que a gente tem que lembrar que, por mais que a gente goste de falar de presidente aqui no Brasil não tem muito poder. A gente dá muito mais poder para presidente do que parece que ele tem. Assim. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, no caso da Luciana, digamos que a Luciana ganhe. Beleza, pode ganhar, mas o Congresso não vai deixar ela fazer nada. Exatamente, o pessoal não tem apoio político algum. Principalmente como estão fortes os evangélicos, têm bastante... Não tem apoio político pessoal de lado algum, entendeu? Então não tem muito o que fazer nesse sentido, sabe? Eles não tem como eles governarem sozinhos, entendeu? Mas aí volta o que a gente falou: se você tá interessado em votar na Luciana Genro, vote não vota nem que seja na Dilma ou no Aé, não, vota no primeiro turno, vota no quem você quiser. Exatamente. Aliás, o Eduardo Jorge é outro do candidato interessante, né? Chamou atenção pelas brincadeiras, por ele ser meio avoado. Ele tava lá à vontade nos debates me chamou atenção. Depois eu fui ver, ele tem uma trajetória interessante, assim, ele foi um dos fundadores do PT, sabe? Foi. E que trabalhou muito tempo no governo de São Paulo e tudo mais. Inclusive, existe, isso é uma coisa importante, tirando o Aécio, praticamente todo mundo ali passou pelo PT. Engraçado, né? Todo mundo. A Marina, o Eduardo Jorge, a Luciano, todo mundo. Todo mundo ali passou pelo PT, entendeu? Então, é por isso que o PT existe, tem essa força que tem hoje em dia. Porque é um partido de muita tradição no Brasil. Muita tradição. E, enfim, e aí voltando pra questão do Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, ele é um cara que... Ele é também quase enigmático também, porque ele é do PV e as propostas econômicas dele são... esbarram bastante ali no neoliberalismo, bastante em liberdade de mercado e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é realmente super progressista. O que é uma coisa que é muito bacana, assim, de ver. Assim, e ele falou, todo mundo, você viu a troca de tweets com o Marcelo Taes? Ah, eu vi, mas o Marcelo Taes é um grande babaca. Exato, né? Babaca. Isso que é foda, tem né? O cara quer que venda o carro, mas... Né? E aí, porque é fácil, né, bater no cara, no candidato Nanico, né? É fácil. O Roger lá do Traje Rigor. Nem vamos entrar ele falando. Exato. Só falando, você viu o jeito que eu falei o nome do Roger do Traje Rigor? Maior reaça do Brasil, maior nojo. Você viu que ele falou pro Marcelo. Desculpa, mas você viu que ele falou pro Marcelo Rubens Paiva, né? Pois é. Se teu pai estivesse fazendo merda na ditadura, não tivesse acontecido nada. E o Eduardo Jorge, acho que você, Múcia, deu uma olhada nas propostas dele um pouco mais. Eu não acabei não indo tanto atrás dele, assim. Ele, de todos os candidatos, eu conheço menos, assim. Mas você falou da trajetória dele. Que ele trabalhou muito como... Ele é médico sanitarista, trabalhou como secretário do saneamento aqui em São Paulo, se não me engano. Ele justamente tem essa veia progressista, principalmente social, né? Ele falou do aborto, principalmente, essa é uma das coisas importantes. Da legalização da maconha também. Então, isso é uma coisa engraçada. Por exemplo, eu tradicionalmente sou um cara bastante de esquerda. Eu votei no PT nos últimos anos. E eu gosto de propostas progressistas e tudo mais. E só que nessa questão, por exemplo, de legalização das drogas, em específico da maconha, a esquerda e até a direita, assim, eles tendem a falar de fazer uma... monopolização da produção da maconha pelo Estado. Que nem o Uruguai é assim. Como o Uruguai é e tudo mais. Só que aí tem esse negócio de registrar os nomes. Isso, eu quero que... Pra registrar não é problema, porque não, o governo, se o governo precisar saber das suas informações, ele já sabe. Eu sei, mas eu tô falando se companhias têm as empresas, têm acesso a esses nomes. Já tem, aqui, ó. Não, mas eu tô falando Facebook, pra contratar. Assim, Falcão, eu entendo. Entendeu? Tipo, o cara no Uruguai teve um... o primeiro cara que comprou maconha legalizada no Colorado, tirou uma foto, foi despedido. É. Entendeu? É verdade. Você tá falando, você vai ter registro. Isso é verdade. Se a empresa tiver, não, esse cara eu não vou contar. Eu gostei desse candidato. Ele tá no nome, não. Eu acho que existe uma coisa, e é isso que é um problema pra mim, de tipo, não, mas isso daqui continua. O problema pra mim é a visão do que é a droga, sabe? Sim. Uhum. A visão da droga, mesmo legalizando dessa forma do Uruguai e tudo mais, continua sendo. É um passo pra frente. É, não, mas continua sendo um monstrinho. É um monstrinho que o governo vai ter que controlar. Uhum. Sabe? Tipo, porra, não é isso. É essa que é a chave da questão. E eu acredito que o Eduardo Jorge, ele realmente, ele é também a favor da proposta em específico do João Willis, inclusive, que ele já mencionou. Sim. E ele até falou justamente... É, e o Cristóvão Buarque também. O Cristóvão Buarque também. Tomou, ele era um cara que era contra, mas ele usou a cabeça, ele foi prático. Uhum. E cada vez mais, tá, olha, isso aqui faz sentido. Isso aqui. Exato, por isso, exato. Se fizer muito cabeça fechada, o que adianta, cara? E o Cristóvão Buarque, que a gente falou de Sou Brasiliense, em Brasília, ele ficou muito famoso na década de 90, tipo, ele virou um... Ele era governador. É, né? Porque aí ele fez uma campanha, tipo, parece besta, mas eles colocaram alguns anjinhos na rua, e aí eles te davam um negócio pra você colocar foto do filho, né, pendurar no carro, porque tava tendo muito acidente de velocidade, entendeu? Pode crer, pode crer. Então isso deu certo, porque as pessoas colocavam um negocinho... Pega aqui. Do jeito mais... né? Mas virou... Lama, e ele também fez uma coisa, tipo, de... Mudou a cultura no Brasil da faixa de pedestre, Brasília. Tipo, você vai em Brasília, as pessoas não entendem. Você pisa numa faixa... Todos os carros de Brasília param, entendeu? Não existe. Mas isso aqui. Não era assim, né? Não, exato. E com ele foi implementado isso com muita vontade, com muito... Tipo assim, claro, tem falta bom senso. Você sinaliza, aí você pisa, aí se eu tô cruzando, tá rápido, eu espero, passo. Eu falo, passa. Mas aqui em São Paulo, você tá em cima da faixa de pedestre. Os caras não, aqui buzinando. Os caras passam em sabe? Cima. Sabe, eu quando vim pra cá, eu achei muito estranho. Caralho, tô aqui 10 minutos tentando cruzar, você não passa. Aí eu ia quase atropelado, era xingado, entendeu? Então sim, tipo, ele fez umas coisas e eu acho que isso que falta pra político, ser prático, usar a cabeça, usar a lógica. Isso é um problema, acho que até não só dos políticos, mas dos eleitores também, né? É. Porque isso. Às vezes a pessoa assume uma, meio que uma lealdade a um partido. É, o partido, e aí vai ficar procurando coisas boas pra falar disso e coisas erradas dos outros, entendeu? E aí, cara, você tem que ser... É produtivo isso. Exato, você tem que se afiliar a ideias, não a pessoas e partidos. É, né? Isso que é a pena, isso que é uma pena. Então, e aí, justamente, mas voltando esse negócio da maconha, que eu pessoalmente, assim, a minha posição política em relação a essas coisas de maconha é bem mais liberalista e bem mais à direita, até, surpreendentemente, do que normalmente é aplicado aqui, principalmente na América do Sul, que eu acho que tem que ser bem como é o modelo dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Tipo, neste caso, deixa o mercado cuidar, deixa que o mercado cuida, deixa que eles regularizam, só mantenha, beleza, ali o departamento de saúde, tipo, dando uma olhada, fala, se fazer bosta, vai cortar, entendeu? E o Colorado e o Washington estão super, você viu os números que saíram ontem? Exatamente. Abaixou o uso de adolescente. Exato, exato. 20 milhões de impostos de coletados. Tipo, e esses impostos vão para construção de escolas isso, e isso. Material. Tipo, a violência diminuiu, homicídio diminuiu pela metade. Exato, entendeu? Pegaram números do ano passado comparando. Isso é da prefeitura de Denver e que lançou isso, entendeu? Então, é bom ver que não é nenhum bicho papão, mas você falou do Uruguai, por exemplo, eu vi a entrevista do Mujica pela Vice, ele era um cara que, beleza, não tem que fazer isso, mas ele falava da droga, tipo, se você precisa de droga na vida, você tá perdido. Você é um tipo, doente. E ele comparava fumar um beck com ele falou comparava fumar um beck com tomar uma cachaça uma garrafa de uísque por noite, entendeu? Entendeu? Se os dois fossem equivalentes, se a maconha matasse que nem um álcool. Como eu falei, tipo, o maior problema das drogas é a sua estigmatização, é isso. Sim, que foi a decorrência, inclusive foi o começo do problema inteiro, foi estigmatizar e o preconceito em cima de que... É, muito lobby contra a maconha. Desde quando foi proibido, sabe? Foi tipo, era proibido porque negros cheiravam cocaína, e era proibido porque os mexicanos, depois do trabalho, fumavam badego, e aí e veio do preconceito. E isso, o homem branco tomava uísque, então por isso... E por isso que pode deixar, entendeu? Você vai cortar o uísquezinho das donas de casa, meu amigo? Não corta, entendeu? Exatamente. E esse é o lance. Então, o maior problema pra mim é essa estigmatização. Então, tem que... Essa é a mentalidade que tem que mudar, não o sistema em si. Com certeza. Só que, tipo, eu, por exemplo, era um cara que nos últimos três... Eu era assim, claro, a favor da legalização da maconha, sempre fui. Mas aí eu virei um cara que ficou a favor de todas as drogas. Uhum. Aí tem que achar um sistema. Vale? Não, nesse, é, não, é, aí é outro passo, é um passo daqui pra frente. Exato, mas a guerra concordo. Das drogas, né? Just Say No da, do Reagan e do Bush. Isso tem que morrer de uma isso, vez por todas. Just Say No nos anos... Cara, eu estudei escola americana internacional e... Né, a gente sentava na escola e eles colocavam esse tipo, esses after school special. Sim. De... Uhum. É, então. Ah, não, ó, drogado, vai pular pela janela, tipo. É, exato. Então, e é justamente... Calma, velho, eu morri de medo. Eu prefiro, eu prefiro a política uruguaia a isso, é isso. Porque a guerra às drogas é um fracasso. Isso sem dúvida. As pessoas vão ter interesse, cara, e você consegue comprar, né? É uma coisa bizarra, tipo, as pessoas vão entender. Ah, a maconha é porta de entrada. Não, a maconha é porta de entrada porque você vai comprar onde você tem que subir a porra no morro, comprando e na boca... E o cara quer te vender pó porque... Sim, puta, né? Sim. Então, os argumentos são tão velhos. Sim, você sim. falou esse negócio do miojo com o doce de leite. Tipo, os caras estão desesperados. Os caras estão tirando para todos os lados ver se algum cola. Mas muito bem. E eu acho que basicamente é isso, né? Tipo, acho que o importante é mais assim, primeiro... Conhecer o que de fato os candidatos estão propondo, né? Cara, sabe, antes disso, conhecer o que você quer para a sociedade. O que você quer. Porque acho que a maioria das pessoas não sabe muito bem. Tipo, elas têm uma ideia de, tipo, ah, beleza, eu pego muito trânsito, não queria ter mais pegar trânsito. Mas vai um pouco mais além disso. Tipo, ah, exato, mas né? por que o trânsito tá assim? É, mas, então, mas é um ponto de partida, sabe? Pega os seus problemas do dia a dia. Isso. Por que eu tenho medo de sair na rua e ser assaltado, tá ligado? É. Ah, isso. Porque tem isso. Como é que eu resolvo isso? É, exato. É basicamente isso. Extrapola os seus problemas do dia a dia. Para e pensa. Pô, faz sentido mesmo a maconha ser proibida? Se eu tô enchendo cu de vodka todo fim de semana e passando mal e fazendo... Não. Entendeu? É, tipo... e converse com pessoas até que tenham opiniões opostas exato, às suas. Não precisa né? seguir a nossa palavra. Só usa a cabeça. Usa a lógica. São pessoas inteligentes. Porque é quando você meio que coloca suas ideias contra de outra pessoa que você sabe se elas fazem sentido de verdade ou não, uhum. né? E aí você enriquece todo mundo, na verdade, né? Se você não gritar pro seu amiguinho. É, conversar, cara, discutir saudavelmente, tá ligado? Né, pois progredir. É. E muito bem. Acho que basicamente é isso, né? A gente quer que pensar sobre discutir como seres humanos exato. Sobre o assunto. E, né? e eu acho que é importante ressaltar que a discussão que a gente fez aqui é razoavelmente superficial. Bem, assim. Tipo, não chegamos a entrar em nenhum detalhe dos planos uma de governo de cada um deles. De... É, exato. Isso façam por vocês mesmos. É por isso que a gente não quer nem necessariamente influenciar, votar em candidato. Exato. A gente nem sabe o que cada um vai votar aqui. A gente vai ficar falando, entendeu? Então... Exato. Inclusive, se vocês quiserem, no Convés mesmo, discutir vale sobre uma isso, discussão, no, porra, à vontade, sabe? No próprio post do podcast, que seja. A grande lição é, acima de tudo, entender que quando você for votar em alguém, vota em alguém que faça sentido pra você, não porque você quer tirar alguém do poder, tá ligado? Tira o ódio do coração. Exato, não tira alguém vota em alguma coisa que faz sentido, porque às vezes você tá votando em alguém pra tirar a Dilma, mas vai saber quem que está votando, tá ligado? Tipo, só pra citar como exemplo, tá ligado? Pois é. Isso é foda. Muito bem. Então, lordalmente, pararemos um pouquinho, de maneira lordal, e voltamos já com aquela parte que faz crack quando você morde. Yeah, bitch. That Louis burgers never be the same. Won't be the same. Won't be. Hey, Louis Belder never ease that pain. Won't ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. That day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirt. Pirelli skirt. Perguntas. E antes de mais nada, vocês podem estar estranhando. Nossa, mas será que o meu podcast veio com um problema? Será que ele é pirata? Mas não, ele não é. Você está estranhando. A ausência do Momento Tengo Sangue, sim, ele está ausente por um bom motivo. E um bom motivo, porque ele voltará em breve em outro formato. Opa! Em outro... Sensual! Suspense, mistério, sedução. Ele volta depois em formato de vídeo. Que vai ser muito, muito mesmo assim. Vocês podem ver. Vai ser louco. É, porque é muito visual e vocês podem ver a sensualidade do moço. A gente tem a sorte de ver, porque ele é muito apaixonado por esse momento. Ficar surpreso na câmera é muito mais legal. É muito mais legal. Então, muito bem, perguntas. Quem está com as perguntas? Eu! Denibas. Vamos ler as perguntas. Solta essas perguntas. Seja o Lorde das perguntas por hoje. Lorde das perguntas, só que não das respostas. Vai, vamos lá. Primeira pergunta do Sr. Renan Luna é pra você, mocinha. Ô, louco. Por que você odeia tanto Mortal Kombat? Odiar é uma coisa forte. A gente fala o Mortal Kombat aqui. Odiar é uma palavra meio forte, É forte. Mas eu não gosto muito de Mortal Kombat porque eu acho que a jogabilidade é muito travada, assim. É, hoje mesmo eu falei, a gente tava discutindo o jogo, eu falei, pô, joguei muito Mortal Kombat 9. Ele, legal. Ele tentou ser simpático, mas eu acho legal. Ele não gostou muito. Inclusive, Mortal Kombat 9, eu achei ele bacana. Ele é bom, mas não é meu tipo de jogo porque ele é muito travado pra mim, assim. Entendi. Os bonecos andam meio duros, os combos não são duros. É o velho botão de bloco do Mortal Kombat. Entendeu? Botão de correr, botão de defender. Eu acho que eu sei por causa disso, porque Street joga então, mal. Pra mim, ele é um pouco travadão demais, assim. Pode crer. Seguindo adiante, Marco Batistucci, ele pergunta... El Diablito de Eternito. Diablito. Aproveitando o tema da foto, diga alguma coisa absurda que vocês acreditam. E se puderem, cara, quiserem, qual gravador vocês usam? Eu tava pensando nessa pergunta em específico, que eu acho que eu já falei aqui, que tipo, eu sou um cara... assim, cético, sabe? Assim, a minha bíblia é basicamente a lâmina de Ockham, assim, sabe? Porém, cara, eu morro de cagaço de espírito, cara. Eu sei, tipo, tem o meu cérebro gritando o tempo todo. Ei, cara, isso não é real, cara. Esse é só o seu medo, tipo, cara. Vença isso. Só que eu não consigo, velho. Quando eu assisto um filme japonês de espíritos, caralho, esquece, maluco. 3 dias ali sem dormir, assim. Dormir tipo, luz acesa. Não rola, assim. Tipo, não rola mesmo. Tipo, tem algo no fundo do meu cérebro que me contorce por dentro, assim. Você sabe tipo, que não existe, mas faz no banheiro, fim de noite, de madrugada, aí você vê suspeito. Aquela porta, meio isso, não. Aí trava a bexiga pra mim, É foda. Mas é isso, basicamente. Eu acredito, a coisa absurda que eu acredito é que um dia as pessoas podem ser legais. Nossa, isso é a coisa mais absurda, cara, que eu já ouvi. Pior, eu sofro disso também, viu, moço? Eu fico decepcionado quando as pessoas não são legais. Isso é muito absurdo. Eu também. Eu desisti um pouco de acreditar. Eu acredito que Call of Duty vai ser um bom jogo novamente. Essa é a coisa mais absurda de todas. A minha coisa absurda nem é tão absurda assim perto disso, cara. Eu acredito que o Rick James é meu santo padroeiro, cara. Quando você para pensar, nem é tão absurdo assim perto do Murcia. Do Van Depp, tá ligado? Muito bem. Aí ele perguntou também: se puderem e quiserem, qual gravador vocês usam? A gente pode e quer? É um Tascam? É um Tascam, modelo DR40. É um gravador. Ele é um desses mais baratos, junto com o Zoom Z4H ou ZH4, não lembro agora. Mas o grande nosso, o que a gente faz é ligar o gravador numa mesa de som com microfones. Por isso que o som fica tão gostosinho pra vocês. No cantinho da sua orelha aí. Isso. Enfim, seguindo adiante, André Vasconcelos. Bucaneiros, tem um vício. Todos temos. Ganhar troféus e correr atrás de platinas. Puta, esse é zoado esse. Esse é um vício que eu não tenho. Não tem volta, não tem volta, cara. Enfim, continuando. Porém, me sinto meio prejudicado por isso, pois sempre fico com receio de jogar jogos em outra plataforma por ela não ter troféus. Me divirto muito com essa mania, porém acho que poderia aproveitar mais os jogos de outras plataformas. Algum bucaneiro tem alguma mania em jogos? O que acham dessas pessoas que só correm atrás de troféus como eu? Um beijo no coração de todos, outro de volta no seu. Eu entendo a luta, assim. The struggle is real, sabe? Eu era assim uma época e tal, eu ficava meio bolado quando o jogo não tinha troféu, não tinha achievement nem nada e tal. Mas passa, viu? Passa. É, mas o que ele falou, tipo, não é. Se isso te incentiva a ligar, vou jogar videogame e vai te fazer bem e tal, beleza. Se impede de jogar alguns jogos que não tem, é uma coisa. Mas, né, se é divertido pra ele, continua caçando seus troféus aí, manda bala, sem medo de ser feliz. Ninguém está julgando. Próxima pergunta do senhor Yuri Bilesh. Que duas questões. Uma mais vitalmente importante que a outra. Nossa, a primeira realmente é pesada. Suspense tá alto. Olha, peraí, galera. Uma pergunta meio pesada aqui, né? Faz uma semana que meu filho do meio, influenciado pelo meu sobrinho, começou a jogar FIFA no PS3. Não sei como proceder. Isso é uma fase ou ele já é normal para todo sempre? Cara, cura, a pessoa nasce assim ou ela escolhe ser normal? Cara, ele pode passar por essa normalidade para os outros dois? Olha, mano. Cara, é osso, hein? Eu acho que eu posso responder isso com propriedade, cara. Infelizmente, não tem cura. Cara, foda, porém, cara. Ele vai passar por essa fase adolescente na qual ele vai ficar estranhão. E aí depois ele vai voltar a ser normal. Normalzão. Mas não sei se a FIFA vai sumir. Exato, eu sou o normalzão dos esportes e eu parei de jogar Winning Eleven FIFA pela competitividade nojenta aqui no Brasil de, tipo, Não, sabe? Eu cansei demais. Eu falei, ah, não tenho saco pra isso também. Agora, não se preocupe que normalidade não passa. Eu e o Daniel, a gente convive há muitos anos. E eu não sou normal. Nem um pouco, então tá sussa. Tá de boa. Sussa, é, velho. É, não se preocupe. Tipo, inclusive, a gente mora junto a Mocota e eu não gosto de FIFA. Então, exato. É, pode ter certeza que seus... Inclusive, eu acho que você gosta menos de FIFA hoje do que você gostava exatamente, ontem. Exatamente, comecei a odiar mais ainda. Exato. Adoro a Hyper V-Ball. Exato, exato. Exatamente. Então relaxa que os outros dois estão seguros, cara. Esquenta a cabeça, não. E a segunda pergunta, que é um pouco mais leve. Essa é da hora, essa pergunta. Se Max Dribble fosse um Megazord destruidor de monstros e cidades de isopor, quem controlaria o que nesse robô gigante? Cara, olha, cara. Eu quero ser o pássaro que se acopla no peito, cara. Eu acho que eu sou sempre as pernas, porque eu sou o mestre, cara, do Lorde dos Cliques. Nós somos os braços, cara. É, tá. O Moose é tipo a cabeça. Eu entro por último e faço... É assim de luzinha, assim. Eu sou a perna, não tento fazer andar essa bagaça aqui. Vandé precisa das pernas. Isso, ah. Muito bem. Tá, essa é a resposta. Boa pergunta. Vai ter que fazer um desenho dele. Ah. Nossa. Boa sorte, Daniel. Oh, Deus. Ah. André Guerra. E esse tempo, hein? Velho, tá um calor e aí fica frio. Aí tá um calor, aí tá fica ruim, frio, cara. Velho. Não, cara, São Paulo, sim. São Paulo tá tentando matar a gente, cara. Tá, cara. Tá, cara. Sério, tá, cara. Constantemente. Tá tentando matar a gente. Chegou nesse nível já, que é meio óbvio. 8 da assim, noite, né? Deve estar uns 30 graus aqui em São Sério? Paulo. É, tipo... Não, tá mó cu, velho. Tá horrível, tá cara. Tá ruim, tá ruim. Tô suando no saco, tá foda. Tá ruim. Legal. Que imagem bela que eu tive. Ah, pergunta. Carlos Pivoto. Opa. Olha o Pivoto aí. Qual aí, o Pivoto. Foi o primeiro jogo pirata que jogou em PC e em console? Ih, velho. Meu de PC foi Monkey Island. Acho que o meu foi Sun Max Hit the Road. É, eu também joguei pirata. E o Mega Man X de Super NES. Nossa, que era pirata. E, tipo, veio com todo o texto estranho. Eu achei, nossa, não. Veio com texto estranho. Os chefes estão com um nome diferente, deve ser pirata. Não, porque era um pirata da versão japonesa. Ah, pode eu crer. Achava que era só pirata. Aham, uhum. Meu de videogame foi Dragon Slayer. Dragon Super nossa, Nintendo também. Louco. Excelente. É, cara, o meu acho que era. Eu não sei, eu acho que quando eu peguei emprestado o PlayStation do Danibas 1, assim, aí eu comprei uns jogos capial, assim, mas. O meu, juro que foi muito. PS1 FIFA 99. Nossa. Nossa. Falar de FIFA é. Foi esse. Naquela cara. Época que o jogo de Play 1 era R$3. É, né? Cara. Não, o Play 2 era 3 por 10. 10, tá ligado? Era muito várzea. Era muito várzea, cara. E não tinha como não. Cara, era mais barato. Pirata. A gente não tinha... Era mais barato do que tipo apps na Apple Store, assim. É ridículo isso. PS2 era farra também. Vamos seguir adiante. Philip Knuck. Bucaneiros, como sair da fossa que é o fim de um relacionamento? Nossa, cara. Cara, não existe outra coisa que cure a não ser o tempo, como já diriam muitas pessoas. É impressionante como 80, cura, cara. Por mais aquela dor. Eu já tive dois, assim, já acabei dois namoros longos que, tipo. Os dois foram por causa de distância, assim. Sim, mas sim. Já, aquele negócio de você lembra mesmo. Aquele choro. Eu sou emotivo, eu já sofri muito. É, então... O tempo passa de... Assim, é só isso. É só o tempo, é o tempo, cara. E questão de se distrair também. Não deixar a cabeça vazia pra ficar pensando não merda, fica tá pensando. Acho que distância é bom. Cerque-se de coisas e pessoas especiais. Que você goste, né? Sim. Exato. É, aproveita pra começar um projeto, aquele que você tá enrolando. É. Exato, ocupa a cabeça exato. Com alguma coisa, assim, frequente. Que todo dia você vai... Não, pra não pensar, né? Exato. Mas boa sorte aí e... Plenty of fish in the sea. Exato, cara. Entra no conversa, a gente fala muita merda, isso pode melhorar seu humor. Exato. Jefferson Rodrigues, a pergunta do Yuri serve pra mim também, a gente acabou de responder a pergunta do Yuri, então... É. Jéssica Pinheiro, ela pergunta, senhores, qual seria o digibrasão de cada um de vocês e por quê? Eu não sei, cara. Aí eu já não sei também. Mocinha responde por todo mundo, vai. Moça, vai. Escolhe, você aponta. Escolhe um digibrasão pra cada um de nós, vai. Ah, eu não sei. Vai, cara, você é o que mais merece essa porra, sentindo pressão. É, tô sentindo a pressão, e cara. E se a gente pedir para a Jéssica e as pessoas do Converse? É, por que não? É uma boa ideia. Escolha um digibrasões para cada um do Converse. Comente no tópico do podcast. Cada um no navio. É. Exato, comentem no tópico do podcast especificamente qual o digibrasão seria de cada um dos membros da Max Ribble. Exato. Maravilha. Rafael Salimena. Ô, Rafael Salimena. Olá, Bucas. Olá, Rafael. E aí, cara? Parabéns pelo rumo desse navio que se tornou ao lado do Games on Rocks, Rocks Mothership, né? Que agora se virou Mothership. Mothership. Veja bem, eu vi muitos desses caras falando Mothership. Gente, é Mothership. Chip. Mothership. É um chip. É um chip. Não um navio. Não um navio. Um oásis no mar de raças que é a podosfera brasileira. Opa. É verdade, viu? Sim. É foda. É verdade. Agradecemos a preferência. Exato, cara. Não reaçamos sempre, não reaçamos hoje para não reaçar sempre. Tipo isso que ele acabou de falar. Enfim, continuando. Desculpa puxar um assunto complexo, mas tem uma pergunta sobre religião. Opa, os senhores acreditam na Indoctrination Theory do final do Mass Effect? Cara, eu não joguei o final. Eu não cheguei ainda no final do Mass Effect. Eu vou dizer assim que ela faz sentido, mas é improvável que seja isso de verdade. Eu acho. Eu não faço ideia do que minha curiosidade. Eu acho. Vamos deixar por aí, porque realmente, né? Tipo, a gente tem resposta terminar. Melhor. Oh, e a gente precisa terminar esse 3, hein, Daniel? A gente tá enrolando muito pra terminar esse Mass Effect. Faz uns meses. É, cara. É que é difícil, cara. É difícil. É difícil querer jogar. Aliás, o meu jogo tá com vocês, né? Tá. Ok. Tá gravando, inclusive. Tem série, né? Enfim, vamos lá. Vinícius Cipolotti. Vamos falar sério agora. Lobisomens vikings ou piratas vampiros? Cara, eu também, essa foi outra pergunta que eu passei a tarde pensando nessa pergunta. Lobisomens vikings? Cara, lobisomens vikings, velho. Então, mas eu seria porque vampiro pirata, entendeu? Mas é que o viking, ele é um pirata heavy metal, assim, entendeu? Muito viking na mulher. Não é? Viking é tipo um pirata heavy metal, cara. Exatamente, velho. Mas você tinha várias mulheres, né? Fizeram um negócio de DNA e... Mas isso, se você for um pirata imortal, que você pode fazer várias coisas, tipo, invadir o navio dos outros, tipo, em super velocidade, essas coisas. Não, mas lobisomens que são vikings, pirata... velho. Os caras já conseguem fazer isso sem ser lobisomem, tá ligado? Imagina sendo lobisomem. Mas sabe qual é uma bosta? Porque vampiro voa, seriam lobisomem vikings, não. Vikings normais, aí, tipo, de vez em quando, dá uma lua, uma vez por mês, e aí eles viram depende lobisomens. Depende do lobisomem, cara. Depende de que regras de lobisomem você seguindo, cara. Depende de que livro, de que versão do livro. E que vampiros estamos falando. Exato, depende do que você tá jogando. O vampiro ficou com uma onda muito ruim depois de Twilight. A gente associa automaticamente. Estragou o vampiro. Estragou, velho. Eu sou mais um Brad Pitt em entrevista com vampiro. Eu sou parecido. Eu sou mais o Blade, tá ligado? Caralho. Não, Wesley Snipes, tá aí assim. Três filmes que eu amo de idiota, que eu assisto toda vez. Blade 2 é muito bom. Sério, Blade 2 é muito legal. Pô, por que eu não defendi esse filme? Toda vez passa Blade 2. Cara, eu gostei do primeiro Blade. Eu gostei mais do dois. O terceiro com a Ryan Reynolds e a Jessica Biel é paia demais. Mas o segundo, Blade 2 é foda. Ok. Seguindo em frente, né? Thiago B. Santos. Primeira pergunta. Para escolher se compro o jogo no PC primeiro abaixo, pirata, se gostei, compro se não apago, sou um mau caráter, fascinora. Não, cara, passa reto, velho. Um daqueles que acabou com essa indústria. Tipo, eu entendi o que ele quiser. Quando você baixa um jogo pirata, você é um bosta? Essa é a pergunta dele. Não, eu acho que assim... Eu por muito tempo fui muito contra a pirataria, assim, tipo, nazista, assim, saca? Mas aí eu, tipo, primeiro que pirataria é uma coisa inevitável. Não dá pra você derrotar a pirataria. Então eu prefiro que se siga uma ideologia, tipo, a do GOG, tá? Do Goro Games, aquele site lá, tipo, seja honesto na sua pirataria, sabe? Se você quiser usar a pirataria pra conhecer um bagulho e aí comprar depois, exatamente, louco. Perfeito, sabe? Eu fiz isso com o Louis C.K., o comediante. Eu via todos, já tinha baixado. E eu uso pirataria pra filme, pra games eu compro. Tanto que se não fosse pela pirataria, hoje eu não conheceria várias séries legais. Exato. Mas é que ele faz um modelo, ele vende os stand-ups dele por $5. Não é $4.99, é $5. Você pode baixar 3 vezes. Quer dizer, você coloca no teu HD, mas você pode passar pra uma pessoa. É $5, ele lança no dia... E aí eu acho justo. Então eu fui e comprei todos que eu já tinha baixado. Eu achei justo. O cara fez um modelo legal, eu gosto dele e comprei. Então, se você pirateou, gostou, compra. Vale a pena. Compra, tá ligado? Eu não consigo não baixar um filme que saiu, porque eu não vou comprar o DVD, eu já comprei, mas eu não tenho DVD, entendeu? Sim. Então eu acho... Eu queria poder comprar esse filme. Eu acho que eu tenho uma noia parecida com o do Van Depp, de tipo... puta, eu gosto de ter as coisas direitinho. É legal depois, né? É legal de, tipo, mas tipo, eu preciso ter isso daqui. Eu, pessoalmente, gosto de sentir que... Você não tem o estresse da pirataria. A pirataria causa estresse. Tipo, você baixar um jogo, tem que instalar um mirror, um negócio... Isso me perturba também. Eu gosto de... Quanto mais velho eu fico, menos... Eu gosto de imaginar que quando eu tô comprando uma coisa, eu tô ajudando a pessoa que criou aquela coisa, sabe? É uma sensação muito... Então, por isso, o Louis C.K. foi isso. Falei, não, você é foda, eu quero te pagar $30. Exato. Não fazer diferença alguma na tua vida, mas foda-se. A ideia é mais ou menos essa. Loucuragem. Seguindo a pergunta dele, segunda pergunta. Até que ponto a opinião do Metacritic é válida? Pergunto isso porque eu queria pegar o Destiny para PS3, mas reviews do Metacritic, da parte dos usuários, apontam mimimi sobre horas de jogo, que é um rip-off de Borderlands, etc., e poucos apontando coisas boas do jogo. E isso me deixou com 3 pés atrás para fazer essa compra. Ah, cara, Assim, a resposta curta é: esquece a porra do Metacritic. Exato. Sabia que eu, cena do YouTube, eu, tipo, eu tava procurando o indie ontem na Steam. Uh-huh. E eu não vejo vídeos sobre os jogos. Eu procuro artigos e Metacritic, eu não consigo, não. É. Pra não, mim é muito, porque eu tenho essa cultura com cinema. Não consigo ver um filme sem jogar no Rotten Tomatoes ou na IMDb. É que, como o Musso falou, da resposta curta é foda-se. A resposta longa é tipo, meu, então... Vamos sentar aqui e conversar sobre o sistema de notas em geral. Entendi. Eu diria pra você encontrar alguém cuja opinião você confie. Exatamente. Exato, jornalista de games bom, que nem esses dois estão ao meu lado aqui. Não só bom, mas é tipo no sentido disso que o Musso falou. Você confia. Meus interesses se alinham com o tal. Mesmo crítico de cinema, não dá. Você vai comparar um filme tipo um X-Men com Godfather. Não dá, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, cara, se você tiver aquela vontadezinha e tá alguma coisa falando, puta, mas tem alguma coisa que me faz querer jogar. Joga, caralho. Vai atrás. Por que não? Vai ver, ué. Sabe? Faz o quê? Não precisa comprar de cara, mas pega emprestado com alguém. Faz alguma coisa. Vai na locadora. Baixa o demo. Baixa o demo, Aventuras do Novo Piro, que nem o Fox. Entendeu? Tipo, vai dar uma olhada, Não, é isso aí. Gabriel Imperiano. Não tenho perguntas, só elogios. Opa, olha que legal. Só. A gente ama elogios, cara. Enfim, vamos ler o elogio dele. O Navio Pirata tem sido o melhor podcast aqui de coração. Adoro as pautas e o lado gueto de vocês falando de rap. Esse é elogio, mano. Nosso lado gueto, né? Eu que não consegui ouvir a galera de São Paulo, perdi o preconceito do sotaque e tal. Valeu, cara. Nosso sotaque é uma merda mesmo. Aí, meu. Mas eu não me falo assim. Eu falo, tipo... Eu falo brasileiro, tipo... Ninguém consegue identificar meu sotaque, nunca. As pessoas falam, eu sei de onde você... É que você morou em tanto lugar também, né? É que brasileiro em si tem um sotaque quase neutro, mas a gente fala... Oxi! A gente fala muito nordestino. Tem um pouco nordestino com carioca. Com mineiro também, tem bastante mineiro. É muito doido, enfim. Enfim, continuando o elogio aqui. Ah, sim, é. Além disso, vocês preencheram o vazio semanal do Baixo Frente Soco, que passou a ser mensal quinzenal. Olha só. Quero conhecer vocês. Marquem algo em Sampa, que eu vou do Rio até aí. Calma, já estamos chegando lá nessa parte. Ouça até o fim. Continue escutando o Navio Pirata, vamos chegar lá. PS, já conheci o Musa, fui com o Pivoto no karaokê da Liberdade e eu fiquei assustado com o Musa e o Arara cantando em japonês. Pois é, cara. É só contar de vez em quando. Eles fazem isso, cara. É. Chega, forte abraço a todos. Valeu. Forte abraço, volta muito você, obrigado. Cara. Um abraço apertado por trás. Felipe Pimental. Bucas, se vocês pudessem escolher outra profissão, qual seria e qual vocês nunca exerceriam? Eu sempre pergunto, né? É. Eu tenho a sorte de trabalhar, sempre poder trabalhar com coisas que eu gostei de trabalhar, assim. É, hoje em dia, eu tô trabalhando com tradução e gostando muito disso. Trazendo quadrinhos e séries e não sei o quê. É, eu vi ele trabalhando aqui. Eu escolheria astronauta. É, eu ia falar isso. Eu também. Se eu acho que, tipo. Se tivesse. Não é nem capacidade, é tipo. Como é que você. Força de vontade, assim. Eu minto, eu sei o que eu queria ser. Eu queria ser professor. É, né? Cara, mas aí... Né? Sério, tipo... Tu tem o naipe, tu tem o estilo, você pode ser... Não, eu acho que, cara, professor... Japonês é legal, mesmo, viu? Japonês não, mesmo. Não, tipo, professor de qualquer coisa, tá ligado? Vida, é legal, assim. É legal. Você influenciar alguém... Professor da vida. Mas você é um professor, aqui no Navio Pirata. Não. As pessoas te ouvem... As pessoas estão te ouvindo... Elas têm muito interesse em você mesmo, eu entendo, fazendo uma sala de aula com mais forma. Acho que professor tipo... Se não é uma das, é a profissão mais nobre que existe. Minha mãe é professora, 60 anos trabalhando 14 horas por dia, você, ainda ganhando porra nenhuma. Professor, tipo, tem o poder de mudar a vida das pessoas e, tipo, criar um gênio, destruir Se um professor ruim, ele destrói um gênio, exato, sabe? Exato, exato. Depois dele, eu ia falar a coisa mais coxa do mundo, que é... Não, coisa mais coxa não, mas... É... Host do esporte sendo americano. Eu sempre sonhei. É um puta trampo louco, pode crer. Porque lá é entretenimento com jornalismo bom. Eu admiro muito os caras. Pode crer. É o programa que o meu programa preferido. E qual vocês nunca exerceriam? Cara, eu nunca seria limpador de latrina, por exemplo. Isso é algo que eu nunca faria. Eu nunca seria assessor George Bush, assim. Eu acho que eu nunca trabalharia com marketing político, assim, tá ligado? Eu te falo ontem sobre isso. Eu já trabalhei com marketing político em agência. É, zoado, cara. Foi despedido. Eu fui despedido. Porque eu não trabalhava do jeito que eles queriam nesse sentido, enfim. Tá, próxima pergunta, senhor Diogo Tamashiro. Arroi. Arroi, Bucas, arroi, de volta pra você. Por que vocês acham que os jogadores BR conseguem ser tão chatos na comunidade online? O Rui BR é muito forte. Cara, eu como não jogo muito online, eu não tenho como testemunhar esse fenômeno chamado Rui Rui BR. Eu conheço muito bem. Mas o Van Depp tem... É porque o Call of Duty foi feito disso, né? Então eu vou falar sobre isso, eu posso falar sobre isso. O meu próprio canal foi isso. Falar do canal é foda, mas eu comecei com dicas de Call of Duty e mudei por causa do comportamento tóxico dos Huawei BR de fazer boost, né? Que é, vamos jogar um free-for-all aqui com 8 pessoas e ir no cantinho e ficar se matando pra ganhar uma medalha, pra aparecer no logo do lado do nome. E aí eu matava esses caras vinham e xingavam e davam negativo no meu perfil da Xbox Live, porque eu não deixava eles... E boost não é exclusivo brasileiro, mas é bem típico, entendeu? E as pessoas falam no LoL, lixo, meus amigos que jogam LoL falam assim... Não existe uma palavra que o brasileiro não fala não ser lixo. Só existe lixo no chat. Lixo. É o que as pessoas sempre falam. Então é um negócio de... Eles não tentam se divertir no jogo. Eu acho que é um baita paralelo que a gente tá falando da falta de cidadania. É um negócio de... Eu vou tirar uma vantagem aqui pra me sentir superior a esse cara. Não é... Eu falo, tem uns caras de 40 anos que fica camperando, né? Pode falar, camperar faz parte do jogo. Mas é ficar mirando num corredor e é isso, entendeu? E por 3 horas por dia. Beleza, você quer jogar assim, é um direito seu, entendeu? Mas assim... Não vejo tanta graça de... Você não tá contribuindo nada pro jogo, você não tá se divertindo de verdade. Então, eu acho que o Huawei BR online não tem jeito em todas as plataformas, todos os níveis, e em todas as idades também. Não é adolescente, não vai achando que é adolescentezinho, não. E muito marmanjo é babaca. Não é. Respondido, enfim. Respondido. Seguindo... Foi mal, tem muito a falar sobre de isso. Boa. Marcos Vinícius Lima Martins, completando a pergunta do Diogo Tomashiro, o que vocês pensam sobre o fechamento permanente dos comentários no canal do PewDiePie? É, o PewDiePie, ele tinha... ele tem 30 milhões de inscritos no YouTube, né? Então, eu li que ele falou que fechou mais, não foi por causa de hate. Eu também sei como é hate no YouTube, porque eu fazia vídeo criticando esses caras, então eles iam pra cima de mim, mas... O PewDiePie, ele falou que foi muito a questão de divulgação, que as pessoas... Que era spam, as pessoas colocavam lá, vai ver meu canal, vai ver... Então, e ficavam se xingando nos comentários, exato. Vão batendo boca nos comentários e tal. Ele tinha o quê? 200 mil comentários por vídeo. Então, enquanto... Ele hoje mesmo tweetou que acha que tem que tirar a barra de dislike do YouTube, né? Que não faz muito sentido. Aí é uma discussão para outro dia, mas... Mas acho que nesse caso faz muito sentido ele ter feito isso, assim. Existe uma coisa que é você responsável pelos comentários... que fazem nas coisas, nos seus conteúdos, assim. A Folha percebeu isso porque estava acontecendo uns negócios pesados nos comentários deles. Eles tiveram que regularizar isso. E, cara, faz sentido, né? Tipo, se você tem um monte de imbecil lá falando um monte de coisa, tipo, tentando se promover e tudo mais, porra, é o seu espaço. Primeiro que essa é uma coisa que é engraçada, né? Existe... Eu já vi muitas vezes quando acontece de, tipo, eles foram lá e deletaram um comentário, assim. Eu deleto, tipo, ofensa minha. É, exato. Eu deleto ofensa. E aí volta o cara... Ah, mas deletou? Ah, isso daqui é o quê? É uma ditadura e tudo mais? Amigo. É uma ditadura sim, tá ligado? Eu sou um de poucos youtubers que eu conheço que apaga. Isso daqui claramente não é uma democracia, sabe? Tipo, a porra dos meus comentários não é uma democracia, meu. Não amigo. É uma visão oposta, é ofensa. Os caras acham que chega todo mundo e não vai ser... Como assim, cara? Você tá criando um ambiente tóxico. Para. Exato. Não vai comentar mais aqui. Exatamente. É um prazer dar um blog. Porque você não se estressa com aquela pessoa. No Twitter também, os caras vêm xingar. Antes eu respondia e aí ficava cabeça cheia e você aprende, cara. Internet é experiência. Seja meu cargo na machine, você Você acaba aprendendo. É. Próxima pergunta do Alex Carneiro. Se um dia vocês pudessem se encontrar com o seu eu do passado, o que vocês falariam? Observação vale qualquer época. Cara, fica melhor. Fica de boa. Fica de boas. É, eu também. Eu também acho que seria isso. Você virar adulto é legal e amadurecer é uma coisa gostosa. Vai trabalhar. É tipo... Fica em paz. Sabe o que eu falaria? Eu falaria ler mais coisas. Eu teria falado mais isso. Tipo, ler mais coisas. Vai aprender mais coisas. Porque aproveita a fase de solteiro. É, isso. tipo, vai ler mais coisas. Só faça mais isso. Eu acho que seria a única coisa só. Pode crer. Seria legal conversar com nós. Que fase que... Com que fase vocês falariam se pudesse ter oportunidade? Puta, vou falar com 7 anos. Eu falaria com eu de 15, 14. Essa idade, assim, quando a gente se conheceu, tá ligado? Mas não ia ser... O cara ia ouvir? Tipo... Eu iria. Sabendo que é você mesmo, né? Se eu mesmo saísse de um portal na minha frente, tipo... Cara, claramente sou eu mais velho. Eu daria ouvido, eu tá ligado? Eu sei que falaria, tipo, porra, tu engordou, hein, babaca? Né? É, velho. No mínimo eu falo, cara, obrigado por você aparecer, porque eu já sei que eu tenho que me exercitar, né? Tipo, seria algo assim, cara. Mas é. Próxima pergunta do Juno Cecílio. Olá, Max de Mais Ribos. Olá. E De vez em quando a água que sai do filtro vem com uns pedacinhos de sujeira. Quando não tem uma pia próxima, é pecado despejar essa água na sacola de lixo? Nossa, não, não cara. Não precisa beber. Bota na conta do Alckmin essa bosta aí, velho. O que dá pra fazer com essa água se jogar fora? Eu não sei se beber. Ele é de São Paulo também, né? Ele é de São Paulo. Então, bota na conta do Alckmin essa merda aí, velho. Não tem não. Joga na privada pra ter mais água pra dar descarga. Só não bebe não, cara. Não bebe essa água não, cara. Fica longe dessa merda aí. Luiz Santos pergunta: eu tenho a possibilidade de ganhar um dos dois consoles num futuro próximo? PS2 ou Xbox? PS2? Ou Xbox 360? Acho que deve ser o 3, né? Ou não? Será? Bom, vamos considerar que seja o 2 mesmo. Sim, beleza. Quais jogos os senhores bucaneiros consideram fundamentais para se ter uma boa experiência videogameística nessas plataformas? Cara, assim, se for esses dois, Play 2 de longe, assim, tipo... De longe. Digamos, tipo, Play 2, tá ligado? Partindo do princípio que ele nunca jogou jogos de Play 2, né? Sim. Que ele não passou pelo momento Play 2, exatamente. Cara, Play 2. Cara, meu, os GTAs de Play 2 são ótimos. Cara. Tanto o San Andreas quanto o Vice City. Tem muito RPG bom. Metal Gear bom. Nossa, tem muita coisa boa. RPG bom... jogo de luta boa. Burnout é legal pra caralho. É, jogo de corrida bom. Jogo de corrida. Jogo do Marqueco lá não é do PS2. O jogo do Marqueco. É do caralho, é um bom jogo. Tem muito jogo, mas tem Battlefront. Tem Battlefront. É verdade. Cara, tem muito jogo. Cara, PS2 cara. É um a gente tá olhando pro PS2 aqui, hein? Tem, mano, tem os God of War. God of War. Tem o Shadow of the Colossus. Tem o Ico. É que depende. Isso que é foda. Não sei a idade dele. Mas eu vejo que a nova geração tem muito problema em voltar e jogar os consoles antigos, porque eles se incomodam muito com os gráficos. Não tô falando que o PS2 tem isso. Mas a jogabilidade não é a mesma. A gente gosta, a gente vai jogar o PS2, é um puta console ainda. Aham. Mas como não dá pra fazer tudo aquilo e não tem aquela definição, não sei. Mas assim, se você puder passar por essa barreira, Tente, porque vale. Vale a pena. Play 2 é um puta console, joguinho, cara. Eles foram 360, o Halo 3. Compra o Halo 3 e não precisa de mais nada. Eita, nós. A próxima pergunta do Samir Hollenberg. Hollenberg. Bucas, com as eleições chegando, como decidir de maneira sábia em quem votar? Aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, está tenso para escolher. Então, como falamos, né, expressivamente, o lance é esse. Escolha primeiro quais são as suas prioridades na sociedade e a partir disso você vai escolhendo qual é o seu candidato. Mas sim, eu vi as eleições no Rio e, cara, eu não sei o que eu faria no seu caso, porque tá foda lá, cara. Tá zoado lá no Rio, cara. Tá zoadão. Mas é isso, cara. É isso que eu tenho. Falou do Romário porque eu gostei do que ele fez pra deficiente também. Ele tem uma filha com Down, ele... Pode crer. Ele tá muito bem assessorado, o Romário, cara. Ele atacou a CBF com muita força, então as coisas... Várias coisas que... Também bater na CBF é tipo bater numa máfia italiana. Não, né? mas ele foi o primeiro escroto, a expor. Ele foi, eu sei. Mas ele foi o primeiro a expor, assim, a pré-copa, pré... Sim, foi, sabe? Mesmo. Enfim. Loucura. Seguindo adiante, Richard Sirikawa. Richard! São duas perguntas. Para o Mucioli, sem show, qual série de Gundam é a favorita do senhor? Meu Gundam favorito é o 0083 Stardust Memory, que é um OVA em 13 partes. É uma minissérie em 13 partes que se passa entre a primeira série de Gundam e a segunda série de Gundam. Loucura! E para os capitães Falcão, Van Depp e Daniel, qual a série de sci-fi ou filmes são os favoritos dos senhores? Sci-fi, especificamente. Starship Troopers. Cara, filme pra mim é Blade Runner. Primeiro, louco. Série Battlestar é muito louco, cara. É uma ótima série de ficção. É uma ótima série. Eu gosto de Starship Troopers. Starship Troopers é legal. É legal, cara. De ver de adulto de novo, que você vê umas coisas que ele tentou fazer. Eu gosto, entende a crítica do cara. Exato. Do sarcasmo do cara ali, tá ligado? Não, eu acho um bom filme. Starship Troopers é, se os nazistas tivessem ganho, e aí? Cara, Ghost in the Shell é um bom filme de sci-fi também, que eu acho bem legal. Também. Akira também, se for entrar nesse. Sim, exato. Nesse mérito. Bom. Esses são os nossos sifis. Ah, pera, tem um também. É Firefly, cara. Firefly. Firefly era uma série que depois fizeram um filme por demanda, né? Foi os primeiros que os fãs pediram e eles voltaram, não foi? Assista Firefly. Beleza. André de Araújo, conhece algum rolê gratuito que rola eventualmente em São Paulo pra me indicar? Cara, fique esperto. Show de jazz no Ibirapuera, não tem? Tem, verdade. Tem muito rolê, muito rolê gratuito em São Paulo. Uhum. Tipo, nossa, mas muito mesmo, cara. É até próprio Estadão. Entre no catracalivre.com.br. Tem muita coisa gratuita lá. É muita, mas muita coisa mesmo. Tem, tipo, cara, eu não consigo explicar isso bastante, assim. Tem muita coisa pra fazer. fazer de graça em São Paulo a qualquer dia e a qualquer hora, de verdade, sempre. É, até exposições, né, de cinema. Até no parque, né? O MASP não é terça-feira que é de graça. Exato, tem muito museu, tem muito exposição, tem muita festa de graça, tem muita coisa pra fazer de graça. Louco. Muito bom. André Alves de Oliveira, ele pergunta, é uma pergunta sincera e romântica. Os bucaneiros acreditam no amor? Sim, cara. É lógico. Eu sou no completamente mais... apaixonado. Como não? No, no mais puro até o mais sujo, cara. De todos eles. Tem que acreditar. Uhum. Gabriel Oliveira Almeida. Tem dia que é melhor não acordar que dá tudo errado. Putz. Palavras de Mano Brown. É verdade. Quando esse dia chega pra vocês, o que os bucaneiros fazem para dar uma relaxada? É, quando eles falam que tem dia que a noite é foda, né? Cara, eu tento não conversar com as pessoas, assim, porque quando a vida é amarga pra mim, eu fico amargo com a vida. Sim. Então eu tento não conversar com as pessoas para não machucá-las, assim. A gente falou um pouco disso no depressão, que você acorda com aquele... Eu falo que é um bug, assim, né? Aquele negócio, acorda, você tem que... Se forçar, não tem como. Mas tem dia que tá bom, você vai ficar lá, não vai melhorar talvez num dia, mas a vida segue, os clichês sempre funcionam nesse pois caso. É. Exato. Pois é. Agora perguntas do Twitter. Max Ribo Underline. Primeiro do Twitter do Marcelo, Marcelo BLV. Tudo sussa? Sussíssimo. Sussa na buça. Gostaria de uma indicação de graphic novel a que vocês acharem melhor para se iniciar nessa mídia. Cara, a gente tem um monte de... Eu vou fazer assim, ó. Vou guardar essa pergunta para o próximo podcast, que eu ainda não tive tempo de ler tudo que a gente adquiriu durante a gente Gibicon. A gente pega e posta no Convés ali. Porque tem muita coisa da Gibicon, mas tipo, muita coisa mesmo que a gente pegou na Gibicon. Ah, é boa. E a gente precisava dar uma lida e eu tenho certeza que tem muita coisa inclusive, bacana lá. Inclusive, dá um vídeozinho no Max Tribute. Exato. Eu só queria, lembrei agora de uma, só queria deixar a sugestão aproveitando, que é um que chama Caçadores de Sonhos, que é do Neil Gaiman, ilustrada pelo Yoshitaka Amano, que é o cara do final. Neil Diamond? Não, Neil Diamond. Neil Diamond. Caralho. Traficante de drogas, tá ligado? Que é uma do Neil Gaiman, ilustrada pelo Yoshitaka Amano, que é o ilustrador de Final Fantasy. Saiu agora, né? Em português, finalmente. A edição que tava há anos sem sair. É. Finalmente saiu em inglês também. É animal, legal, é animal. Legal você mencionar isso mesmo. É do Sandman e tal. Qual é bem é legal. O nome dessa graphic novel? Caçadores de Sonhos. É, faz parte da coleção do Sandman. Do Sandman. É uma história do Sandman. É bem legal. É muito foda, muito foda. E a última pergunta aqui do Twitter, e a última pergunta de todas as perguntas aqui do episódio. Lucas, arroba Shirokaze. Shirokaze. Qual a luta de Dragon Ball favorita de vocês? Ah, boa pergunta, cara. A luta de Dragon Posso falar? Ball. Eu gosto muito daquela do Vegeta com a equipe lá do Vegeta, sabe? Que chega pra mim. Sei. Essa pra mim é muito classuda, assim. É muito clássica e mostra... Todas as outras foram meio que, tipo... baseadas nessa quase, sabe, assim, de, tipo, as superações e os tipos de personalidade dos personagens, tipo, foi base, eu acho que a base de todas as outras do Z foram ali. Uhum. Apesar de que, né, Majin Buzão, cara, como não negar? Como não, né? Como metade dos episódios de Dragon Ball Z foram dedicados a essa merda. Cara, eu acho engraçado a luta do Freeza com o Goku, tá ligado, que é tipo... 30 mil episódios de absoluta punhetação de essa é minha forma final, tipo, nunca é forma final, tá ligado? E o planeta vai explodir em 5 minutos, tá ligado? Tipo, e são 5 minutos mais longos da história da humanidade, cara, tipo, é bizarro. Pode crer. Divertido. Acabou, perguntas. Sempre perguntas muito boas. Muito. Excelente. Muito. E, bom, estamos chegando ao final de mais um Nave Pirata. Esqueci o nome do podcast. O Navio Pirata chegando no final e temos, na verdade, uma dica, apenas uma dica. Exato, então vamos voltar daqui a pouquinho para falar especificamente dela. Sim. A dica. The one and only dica. Na verdade tem até duas, mas vamos lá. O Falcão sempre quer causar aqui fodo, no... Né? Mas de longe a nossa é muito mais importante. Também. De longe a nossa é muito mais importante. Começa com a mais importante. Mano, muito bem. A mais importante é o seguinte. Nós vamos ter um encontro aqui em São Paulo. Vocês vão ver minha cara linda. Depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos pedidos. Nós... E muito tempo também, muito né? Tempo que a gente falar está isso rolando, também, né? Nós finalmente vamos nos reunir com os bucaneiros de São Paulo. Nós experimentamos alguns formatos lá durante a Gibicon, que a gente encontrou com bucaneiros lá de Curitiba. E nós vamos estar no domingo, a partir das 3 horas, no Gibi Cultura Geek, que é um bar aqui em São Paulo. É perto da SPM, da SPM, da Belas Artes. Fica perto do lado, assim, na esquina. Fica perto do metrô Ana Rosa. Vila Mariana. É mais perto da Vila Mariana. Quadra, literalmente. Você pega o Vila Mariana, você vira à esquerda, desce. Ah, excelente, excelente. Já fiz um semestre lá na SPM. Ah, muito bem. Pois é, não, e lá é um lugar muito bacana, assim, sempre tem... Major Magliano. Major Magliano, 364, fica em frente ali a um antigo hospício, que, curiosamente, foi onde o Palmeiras nasceu, que ele era o centro de treinamento do Palmeiras. Eu acho que é mais perto da Ana Rosa, porque eu estudava na FAPCOM, que é do lado do hospício. Eu garanto que é uma quadra, literalmente, da Vila Mariana. Enfim. Ana Quadra e Vila Mariana, os dois são bem pertos. E ali fica ali, é um gibi, justamente o nome do bar é porque tem várias coisas de quadrinhos lá, e várias coisas bacanas, tem uma decoração super interessante. E o encontro será das 3 até as 9, lá no Gibi. Nós vamos vender tudo que vendemos na Comic Con. Na Gibicon. Por favor, traga dinheiro, traga o seu cartão de crédito. Nós aceitamos cartão de crédito. E traga amor, né? Não de débito, e traga amor. Traga uma barriga vazia. E assim, e venha não só para comprar, mas venha para ficar. A gente vai ficar lá um tempão. Toma uma cerveja, a gente conversa com todo mundo. Tem umas cervejas artesanais lá, legal. Se quiser levar uns. Vamos jogar uns Magic. Leva uns baralhos de Magic. Vamos jogar uns Magic lá, vamos jogar uns Pokémon, vamos jogar o que for. Levem o que vocês quiserem, levem seus 3DS, levem seus Vitas, vamos jogar umas paradas lá, vamos invadir este espaço louco aí. Mas vamos fazer lá, então, repetindo, fica Gibi Cultura Geek, que é o bar que fica na rua Major Maragliano, 364, na Vila Mariana, saindo perto ali do metrô Vila Mariana ou do metrô Ana Rosa, e será neste domingo, do dia 14, entre as 3 da tarde e as 9, e estaremos lá. Max Rebo estará lá. E acabou. Nós vamos, só para avisar, que vamos fazer um evento especial no Facebook para as pessoas confirmarem tudo. Né? Também procure lá no convés da Max Rebo, que vai ter também todas essas informações. Mas fique ligado aí que vai rolar isso. E não é o único do ano, né? Nós vamos preparar BGS, outros. Vai ter outros. Vai ter na BGS. Vamos fazer outros encontros interessantes aí. Ao longo, até o fim do ano, né? Porque a gente tem quadrinho pra caramba pra vender, então tem que vender esses quadrinhos. Vamos vender esses quadrinhos. Então, vá preparado, leve sua carteira, compre com amor e dinheiro também, porque infelizmente nós não pagamos nossa conta com amor ainda. Pois é. Mas vá, que vai ser muito louco. Yes. E é isso. Yes. Tem a outra dica rápida que eu ia dar só, é que vai ter a partir das 5 horas, neste sábado também, dia 13, o troféu HQ Mix, que é gratuito, lá no Sesc Pompeia, repetindo, a partir das 5 horas. É só chegar e entrar, totalmente gratuito. E é bacana porque, tem todos os caras fodas do quadrinho, vão lá e eles geral vão... lá. Geral vai estar lá e eles vão estar lá falando uns negócios, então é animal. Legal. É bacana. Vale a pena ir também. Exatamente. Então acabamos, chegando no fim de mais uma Pirata. Chega, depois de 2 horas. Como sempre, cara. O que a gente viu hoje? Hoje nós ouvimos... um Kendrick Lamar muito foda, muito esperto. Exatamente. Kendrick como poderíamos explicar, né, Daniel? Ele falou que é o novo Tupac. Eu não concordo. Ele falou, cara, que ele me apresentou. Não fui eu que falei, veja bem. Foi a crítica. E você mesmo não gosta tanto do. Não é que você não conhece tanto, você falou, né? Não, eu não conheço o Tupac direito. Não é que você não gosta. Mas eu adoro o Tupac, mas eu não conheço. Você acha, não, Daniel, não você direito. Que é o nosso. Ah, que eles têm flows muito diferentes, né, cara? Mas a galera tá, tipo, mais comparando em relação ao fato de ser dois nomes gigantes da Califórnia, assim. Entendi. Mas ele é um puta rapper, ele tem um flow animal, as letras dele são muito boas, tá ligado? Exato. Então. A música é boa mesmo. É isso, foi Money Trees, é isso? Money Trees, de Kendrick Lamar. Vale a pena escutar esse álbum inteiro, que é sinistro. Mad City. Good Kid, Mad City. Good Kid, Mad City. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até o final de mais um Navio Pirata. Quem quiser mais Max Rebo na sua vida, faz o quê? Bom, primeiramente é só... cada vez mais longo essa parte. Nossa, cara, vai, vai. Daqui a pouco vai precisar de um bloco só pra ficar falando isso. Basicamente, você pode entrar na maxribble.com, repetindo, maxribble.com é fácil de entrar, é fácil de curtir, é fácil de se empolgar e gozar com a vida lá dentro. Uh-huh. Você pode participar do Convés da Max Ribble, que é só procurar Convés da Max Ribble no Facebook. Uh-huh. Você também pode seguir a gente no Twitter, que a gente fala com você diretamente, assim, você mesmo que está escutando agora, é @maxribble_. Você também pode entrar na página da Max Ribble para receber todos os updates com tiras e vídeos e podcasts e mixtapes, que é, procura lá Max Ribble também no Facebook, ou bota facebook.com/somosmaxribble. Uh-huh. E para terminar, o canal de vídeo, ainda tem mais dois canais, tem o canal de vídeo do YouTube. Não se esqueça do canal de vídeo, nós vamos agora, após Gibicon, pós estresse Gibicon, nós vamos postar com mais frequência os vídeos lá. Inclusive o Momento Tengo Sangue. Inclusive, né? O Momento Tengo Sangue, como falamos. Uh-huh. E por último, o novo, o único inigualável conta de Instagram da Max Ribble, que é Max Ribble HQ. É só colar, que tem um monte de coisa, a gente fica postando um monte de bosta o dia inteiro. E é divertido, e é legal, e é uma boa oportunidade de você ver o Daniel em momentos estranhos na cidade grande. Em Curitiba, minhas férias em Curitiba. Férias em Curitiba. Sempre sorrisão na cara. Exato. Muito bem, então é isso aí. Valeu e até semana que vem. Falou. Falou. No way, hit the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get the dope. No way, not one of you bucket headed hoes. No way, hit the streets then we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. Magic rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, y'all are whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my daughter and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, steal your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. Holly Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shading. That's just how I feel.